Nitrocast, Nitrocast, Nitrocast, Nitrocast, doi demais. Então, começando, Space Cthulhu, tá gravando? Sessão 3, tá gravando, então massa, então vamos ver, diário da campanha, o que, que a gente fez da última vez, então, esse é episódio 3, já sobrevivemos uma campanha, sobrevivemos uma sessão, todo mundo ficou vivo na primeira sessão, vitória. Então, vitória. No Perigo e Montares. Na nossa sessão passada. Sessão passada teve a pancadaria no bar Blue Velvet, onde o povo quebrou o pau lá quando chegou uma galera de Silver Cougars, que eles provocaram o De Parque, chamando ele de Carrasco de Signos, porque com aquele, junto com o ex-time dele dos Tortugas, destruiu o Silver Cougar, grande parte do Silver Cougars, e até hoje eles têm mágoa em relação a isso, né? Depois, dois embarques na nave Boreias, onde o doutor Rammstein não deixou ninguém olhar o que tinha na mala dele. Vocês encontraram com a Eve, que é Android Charlize, modelo Charlize Theron. Vintage, né? E vocês comentaram sobre a última missão em Cavum 4, quando vocês enfrentaram os piratas mercenários da Dark Voids, onde o Deepak exagerou na sanguinolência. A Ayla sofreu um acidente com a mão, foi costurada pelo Dr. Rammstein, né? E só lembrando dos soldados que estão dentro da nave, soldados Grey Wolf: Andon, Antete, Crane, Clinton, Debra Tremedeira, Debra Reason, Dana White, Dwight e Emerson. Depois no 3. Na cena 3 foi os pesadelos do Hipersono. Então, só recordando um pouquinho os pesadelos, porque eles vão ter alguma coisa a ver com a história, né? Dr. Rammstein. Sério? Dr. Rammstein. Dr. Rammstein sonhou com vermes, consumindo milhares de clones da sua falecida esposa, a Olga, né? A Ayla sonhou com seus pais mortos nas minas de Foscolium, gritando algo sobre um olho no céu, enquanto a Delta sonhou que a Eve estava programando ela para em seguida se transformar em um monstro que enfiava tentáculos no seu cérebro. Tá? Você olhou para os olhos do monstro, os olhos do monstro eram multifacetados, como de uma mosca. Okay? E o Capitão Boris sonhou com o comandante Drake, seu rival, gritando para ele não ir para a Gama Lepores. Agora já é tarde, já chegou lá. Depois se decompôs como se estivesse podre. Né? O Deepak sonhou que estava andando na universidade de medicina, tentando chegar na aula na hora certa, e depois, de repente, ele se viu numas ruínas cobertas de gelo e com símbolos estranhos nas paredes e alguma coisa misteriosa correndo atrás dele, né? Então é isso. Na nave, o Rammstein brincou com o soldado Clinton, teve a cena do banheiro, chegaram em Moltares. Aí vocês encontraram com a diretora Freda Bjork, de Moltares, que é a Bitch. Essa aqui é a minha, né? Que é a Bitch, né? Lembrando que ela tem um olho cibernético, cabelo totalmente branco e preso nas costas, como se estivesse espichando todo o rosto dela para trás. Ela fica quase com olhos de orientais, de tão amarrado que é o cabelo dela. Então vocês chegam lá, ela passa um carão no C, vocês decidem ir para Moltares, ela dá a autorização, vocês vão para Moltares, encontram o Prego lá no hangar, é um velho mecânico. O Prego leva vocês até o Topeira de Aço, onde vocês veem uma luta de MMA intergaláctico. Encontra o Topeira, encontra o Farad, que é o mineiro-chefe da cidade, tipo líder comunitário lá da cidade de Moltares, governante mesmo. E vão lá pro escritório dele, eles começam a falar, o Farhad fala em relação a Deana Soninka. Quem que é essa Deana Soninka? Deana Soninka é a presidente do Sindicato dos Mineradores. E ele fala que a Deana Soninka perdeu, quer dizer, o irmão e o marido dela. O marido dela é o Peter Soninka, o irmão dela é o Ivan Soninka. Os dois desapareceram na nave Stepona. É a primeira vez que vocês escutam falar sobre a tal da nave Stepona, que é uma nave mineradora, que foi na lua de Caronte. Lua qual que a nave Carl Sagan está orbitando. Né? Sim. Então é isso. Ele fala que a Deana Soninka está fazendo uma investigação por ela própria mesmo nos últimos meses, porque realmente desapareceu. E aí, quando ele vai, ele vira para você, mas tem algo, outra coisa importante para falar com vocês. Vocês são atacados por um grupo de soldados misteriosos, todos de preto. E tem um grande tiroteio lá no topeiro de aço e vocês acabam matando os 10 soldados, mas vendo que estava vindo mais reforços, aí vocês saem junto com o Farhad. Ele tem uma saída pelos fundos e sai na parte de trás do escritório. Enquanto isso, na nave surge um misterioso sinal de rádio vindo da lua Caronte, né? Esse sinal de rádio é interceptado pelo Arthur, que avisa o Dr. Hammerstein, que está lá em cima, está na nave. O Dr. Hammerstein bota o rádio, o sinal de rádio nos amplificadores, e nessa mesma hora uma espécie de pulso eletromagnético surge e deixa todo mundo desmaiado no chão. O Dr. Hammerstein, como é um psicorp, ele consegue resistir, né? E aí, algum tempo depois, ele acorda com a Yves Charlize Theron acordando ele. Né? Então é isso. E aí, no epílogo, o Dr. Hammerstein, depois que ele acorda, o Arthur avisa para ele de novo que tem uma nave de combate, não identificada, que saiu lá da pirâmide executiva no planeta Styx e está indo em direção à nave Boreas. Ok? Consegui. Então, that's it. Deu. Yes. Vira, doutor. Então, vamos começar primeiro lá na nave. Está vindo essa nave e o Dr. Hammerstein está lá em cima. Como vocês não estão lá, eu vou dar soldados para vocês. Ok? Eu vou fazer a Eve e vocês vão ser os Red Shirts. Eu vou dar soldados para vocês. Soldados são o seguinte: o Anderson vai ser o Andon Tercel. Andon Tercel. E aí, descreve o Andon Tercel para mim. Ele é careca, tem a barba para fazer. Careca. Cabeça raspada, né? Tipo. Andon Tercel. E alguma coisa diferente dele? É meu. E alguma coisa peculiar dele? Ele gosta de fumar charuto. Ele fuma charuto? Ah, eu tô com charuto. Meia cedo. Vai julgar enquanto tá falando a coisa errada. Beleza. Então tem a Dana Healy. Vai a Paula, vai ser a Dana Healy. Bota assim do lado aí, ó. Mais 8. Então todos os souls vão fazer com eles, é mais 8. Isso. Mais 8. E bota aí 15 PV. PV 15. Armadura 4, PV 15. Todo mundo é assim. Aí o Mário, você vai ser o Evart. E a Eric vai ser o Conrad Miller. Mas, Duala, então entre em contato com... Duala. Entre em contato com o capitão agora. Yes, sir. Right. É que ele perguntou pra mim antes qual era o seu nome. Ah, tá. Duala. E me informe onde que ele tá. Ok. É, o resto da equipe são os postos de batalha. Senhor, senhor! Qual é o meu ponto de batalha, meu senhor? O que você tá fazendo aqui, cara? Peraí, entrega contato. Olá, senhor. Com quem, senhor? Você vai pra... Entrar em contato com quem? Com o capitão. Você vai pra... Não, capitão. Tenente, superior. Tenente Rammstein. Um, dois. Esse aqui. Eu acho que estão te chamando, tenente. O Alfred. Eu o sei, Alfred. Tá falando. O Alfred tá tentando falar. Tenente Rammstein. Tenente Rammstein. Tô recebendo uma... Hã? Posso ler tudo? Não, cê, é, pode, mas você tem que falar pro ar mesmo. Bem, Rammstein, estou recebendo uma mensagem da nave não identificada que está se aproximando. Você gostaria de na atender? Tela. Sim, ó, na tela. Aí, aí aparece um cara com um capacete preto todo fechado assim, falando o seguinte... Nave, gostaria de falar com o comandante da nave Boreas. Sou o comandante interino, pode falar. Mas tá no momento, ele já é recado. Vocês já estão nas miras das nossas armas. Nós deixaremos vocês partirem aqui do sistema de Gama Leporis. Senão, nós iremos abater a nave Boreas. Posso saber quem é você? Bem, digamos que nós somos uma parte contratada para resolver problemas para a Senar. Mercenários. Pode ser que sim. Você sabe que essa é uma nave oficial e missão oficial. Você sabe que você está lidando com os Mariners. Sim, eu sei. As forças da Feio. E você sabe... Feio. E você sabe que... E você sabe que os seus melhores combatentes estão no planeta Styx, enquanto você está apenas com uma tropa de inexperientes, além de estar sob a mira das nossas armas. E uma nave de guerra. Sim, mas vocês estão nas miras das nossas armas. Eu estou dando apenas a opção. Vocês virem a nave e saiam daqui do sistema, senhor, ou serão destruídos. Os plasma estarão aquecidos em 25 segundos, senhor. É, virar pra onde mesmo? Você quer que eu faça o quê? Eu não entendo. Nós queremos que vocês saiam daqui. Saiam imediatamente desse sistema. Ou então vocês serão destruídos. Mas você sabe que você pode provocar um incidente com isso. Bem. Enquanto vocês estão aquecendo as armas, vai. Bem, pelo assim, seu... De sua experiência, me diga, você já viu algum marina virar as costas e sair correndo? Dr. Rammstein, o senhor não se lembra de nós, mas nós nos vingaremos. Que se dane as nossas ordens. Prepare-se para a guerra. É, abre o fogo. Tá, aí você abriu o fogo? Yes. Tá. Apertei o botãozinho de abrir fogo. Condition control the ship. Beleza. Não, eu tô... Na hora que você aperta o botão, a nave não. As armas da nave não ativam. Senhor, temos um problema, senhor. Que problema? Na mesma hora, a nave deles dá um tirambaço. Que problema, hein? A gente vai morrer o primeiro. Alfred, o que tá acontecendo? Então. Ah! Deixa eu passar. Final da nave. Só queria ferrar, a nave de vocês tem a seguinte. Anota aí. Eu esqueci de passar pra vocês. Eles dão um tiro, né? O tiro vai acertar os escudos da nave, vai sacudir a nave. Escudos defletores. Seu Scott, força para os escudos defletores. É. Tá. O Nine Gag tinha a última foto do povo, não. Eu vi. Todo mundo caindo. Assim. É Sid Belt, a Lost Technology. Todo mundo lá, caiu. Ó, escudos. Escudos da nave tem 100 PVs. Estrutura 100 PVs. Estrutura também. Isso. Só que cada tiro de plasma é pauleira, viu? Quanto que é a redução de dano da... Hã? Qual que é a redução de dano da... Dos escudos? É, não, a armadura é 10. A armadura 10. Da nave é 10. RD, ela tem um escudo de energia, entendeu? Depois chega na estrutura. Dirigibilidade mais 4. E aí é as mesmas regras de PV. quando chegar um quarto, metade dos PVs, a nave já começa a ficar capenga. Quando ficar um quarto dos PVs, a nave já não anda mais. Qual é o PV completo? 100. Sem estrutural. Sem estrutura, sem o escudo e ele tem RD de 4. Isso. Sim, depois perder estrutura. De 10, quer dizer. Perder estrutura, a resposta. É o PV de verdade e estrutura. E agora o ataque dela, se é que vai poder atacar. Eles vão atacar, eles vão dar. Quanto que a nossa nave ativa? Assim que eu consigo. Ou não ativa? A gente tem dual laser de propane. A informação. Pulse laser cannon. É o seguinte, plasma cannon generator. Tá. Esse é o pior. O canhão de plasma é o melhor, mas ele atira uma vez e depois só daqui a 5 rodadas para carregar de novo. Ele é 8d6 de dano. Plasma 8d6. Então meio que count. E o outro são 5d6 de dano. São os lasers. Os lasers. Pulse lasers. Pulse lasers. É, que a gente é nave tem... with lasers. Cada rodada você dá pra tirar pulse lasers. A gente tem dois pulse lasers. Tem mísseis também. A gente tem 15 dual laser pro beam. Ah, em teoria a gente tem míssil. E 10 pulse laser cannon. A gente tem coisas diferentes. Tá, e vocês têm dois mísseis. O míssel é 6d6. Tem uma sala inteira só de mísseis. Pode compor 7. Não, é dois mísseis que estão prontos battery, pra usar. Ele atira... Vai precisar de outro míssil, tem que ir lá e armar os mísseis e pronto. É que ela, olha, o canhão tudo bem, deve ter que disparar sozinho. Além do canhão, ela tem mais 1, 2, 3 e 4 com os mísseis. Beleza. Só que ela só ataca com um de cada vez. Entendeu? Em termos de mecânica. Igual a mecânica de jogo. Enterprise é assim também. Ah, aí tem 50 armas diferentes. Tem os mísseis da quanto? 6D6. Quer dizer, não. 50 não. Tem os phases e os photon cannons. Mas isso. O phaser ou o photon cannon é tudo. Ah, e é o seguinte, A gente tem alguma mini nave de combate? Bota sim, energia. Bota sim, energia. Não tem navezinhas, não? Energia. Navezinhas. Então é os PS. Não. PE, não. Ponto de energia. Sim. Ponto de energia. Até 2000 anos no espaço. É. Bota sim, 10. Pra que eu uso isso? 10 PS. Esse é o tanto de energia que você tem pra usar as armas. Entendeu? Cada vez que você usar uma das armas, você gasta, você tira esse PE. Entendeu? Então você pode usar 10 vezes. Só vou ter 10 rodadas. 10 rodadas, exatamente. Tem isso aí. Aí terminou isso, aí você vai ter que usar a energia da nave. Energia, aí você fala assim, então corta o oxigênio, todo mundo veste aqui. Aí eu te dou mais uns 5 de PE. Isso é só mecânica para jogabilidade, para simular o que acontece no combate espacial, entendeu? De verdade. É, no combate espacial de verdade... Realista. É, no combate espacial de verdade, o capitão sempre tem que ver o que ele vai usar a determinada hora. Então, por exemplo, canhão de plasma é 3 PS. Os laserzinhos fudido, 1 PE. Uhum. O míssil, 2 PE. O míssil não gasta PE. O míssil tem essa vantagem, não gasta PE. Beleza, beleza. Entendeu? Bueno. Tô lembrando o RPG do Star Wars, bueno. Era assim. E pra atirar a gente joga sempre acerta? Não, pra atirar você vai usar. Porque vocês vão usar porque vocês não tem um piloto aí pra usar. Então vocês vão usar a habilidade do Arthur, né? O Arthur é mais 10. Não é sempre acerta, não. Mais 10. Do Alfred. Do Alfred. Então, mas aí ele joga contra o quê? Ele joga contra ou um número alvo que eu vou dizer, ou contra a habilidade do piloto deles de esquivar. Ah, tá. Entendeu? Beleza. Então é isso. Então rola. Aí os caras vão tentar acertar vocês, a mesma coisa. Tá? Esse primeiro ataque vai acertar de cara porque você não comandou o Alfred para fazer manobras evasivas. Não, o Alfred é esperto, ele tá sabendo que tá indo. Porque eu achei que o nosso canhão de plasma, Mega Maze. Exatamente, tem um problema. Então, se tem um problema com os computadores, você precisa de alguém para investigar. Né? Os computadores. Pra ver o que tá. Comandante Terino, o laser não funcionou. Será que a gente usa um míssil que é mecânico? Ok. Vai ser. É, 18 acertou, tá? 14 acerta a nave no espaço, assim. Então 18 acertou, deixa eu rolar o dano aqui. O tiro deles dá 6d6 de dano. Então deu 12 mais 2, 14. mais 4, 19, mais 4, 23, vai conferindo aí. 23 mais 6, 29. 29 de dano, fica tudo no escudo. Tá? Vou quebrar o galho. 10 da redução e o resto no escudo. Isso, 10 na redução e 20 no escudo. Aí a nave sacode. Vou tirando aqui. Aí a gente faz. Sem cinza. Tiago, escudos a 80% da força. 81%. Eu deixaria os seus 1.600. Não, aumenta seus PS para 15. Usa os 1.600. 1.600. E manda a Ivy investigar. É. Ivy, onde está você? Vai investigar a nossa energia. Aí, a Ivy? Sim, senhor. Vou checar o que está acontecendo. Aí ela sai correndo assim e vai investigar o que que ela vai investigar? Ah, ele tá faltando energia. Porque ele tá faltando canhão de plasma, que não funciona. Porque qual é o problema? Ah, beleza. Então rola aí 2d6, a habilidade dela é 10. 2d6 mais 10, tem que dar 16. Deu 15. Deu 15. Ainda não sei, capitão! Te vira! Aí, manda a ordem aí pro Conrad. Alguém vai ter que liberar os mísseis manualmente. Pois é, já mandei o seu nome aqui. Senhor! Vai agora, senhor! Não importa! Tô indo, sim, senhor! Vai lá, foi lá. Alfred, manobras evasivas no próximo disparo deles. Fica atento. Sim, senhor. Só que estou com um problema. Nothing the sky. Foi hackeado. Puta que pariu. Controle manual. Qual que é? Ramstein, Dr. Ramstein, eu estou tentando usar todos os meus antivírus, mas parecem que fomos infectados por um vírus. O vírus veio naquela transmissão que nós recebemos? Ai, puta. Ah, merda, só de Ah, não, querido. Sacanagem, né, velho? Vamos lá. Controle manual, o piloto tá lá embaixo. Controle manual. Qual que é a outra ali? Qual que é o outro headshot que tem? Conrad. O Dark, ele é um japonês psicótico, né? Ótimo, é japonês que você agora. Corre pro controle e teste o nosso motor de salto. Vê se ele tá funcionando e pré-aquece ele. Motor de dobro, né? Tá, de dobro. Reticências. Aí ele vai lá, porque ele não fala. Ótimo. Ele olha com cara de sim senhor, mas não fala nada. Espera nada menos do que você. Tá bom, de você. Vamos. Aí ele vai fazer o quê? Não sei. Ele vai pra sala de controle. Vai cair ali. Entendi, senhor. Aí vai chegar na sala de controle, só vai mandar um negócio pra ele. Ah, testar, pra ver se tá funcionando. E já aquecer. Deixar preparado. Então, beleza. Então, se tiver o que, ele vai falar. Se tiver o que, ele vai falar. Então é o seguinte: na próxima rodada, eles dão outro tirombaço lá. Vamos ver se eles acertam a nave. Acertaram a nave. Deu 20. E aí, mais um tirombaço. Aí o Dr. Hanschel vai falar assim. Deu. Isso foi ruim. Então vai lá. Fala aí pra mim. 5, 6, 11, 14, 15. 15. 15 de dano. 15 de dano? Isso. Vai tirando o escudo. Ah, não. Senhor, escudos a 76%, senhor. Não, a armadura é 10. Não chega na armadura ainda não, viu? Isso tudo você vai tirando do escudo. Tá? Não tem redução de dano. Ah, não tem redução no escudo? Não, isso tudo fica no escudo, porque não tá acertando a nave. Ah, entendi. A redução de dano é na nave. A redução de dano é do negócio da nave. Então a gente tá com escudos a 66%, senhor. É lógico o seguinte, a armadura da nave é redução de dano 10 contra plasma. Se você dá um tiro nessa nave, não entra nem a pau. Nem conta a redução de dano total. Entendeu? Duala, cadê o capitão? Cadê o capitão? Eu não falei com o capitão, Bruno? Capitão! Então, rola 2d6 mais 8. Seu. Por quê? Porque é o seguinte, na hora que você tá. Porque na hora que você tá. Na hora que você tá enviando o sinal, você tá sentindo que tem uma interferência. Tem um raio de interferência atingindo a nave. bloqueando qualquer sinal de rádio que sai da nave. Ou seja, pra, se a nave, se vocês morrerem, ninguém vai ficar sabendo, entendeu? Então você vai tentar quebrar isso. Essa é a... É a, como é que ela chama? Dena Healy. Conseguiu? Não, deu 13. Deu 13? Então fala lá pro Rammstein que já tá desesperado. Eu não tenho sinal bloqueando, não. Comandante de trilha, comandante de trilha, comandante de trilha. Comandante de trilha. Comandante de trilha. Os mísseis já estão a posto, comandante de trilha. O Rammstein vai correr a nave e jogar em cima dos caras lá. Dois decks de mísseis. Dois sem nome. Vai lá. Você vai tentar abrir? Não, vou tentar. Vamos lá. Então beleza, rola 2d6 mais 8. Ah, o negócio tá meio emperrando assim. Sacanagem, essa nave tá toda fodida, né? Nada funciona nela, né? Uai, entrou vírus nela. Entrou vírus. O bicho é mecânico. Cadê a reca pra tirar o vírus? A Delta tira sim. Ah, tá, o bicho é mecânico. É, consegui. Não, não consegui. 16, beleza. Tchau. Abriu. Foi o primeiro lá pros caras. Míssel colocado, senhor. Prepara o próximo. Próximo, senhor. Tô preparando o próximo round, senhor. Do Ala. Próximo round, senhor. Não, aí você pode lançar. Ah, vamos lançar. Tá na mira. Deck tá na mira. Tá bom. Que vontade. Rola aí, 2d6. 2d6 mais 8. Analógico. Cartinha, tem que dar 14 cartinha pra acertar. Oh, deu. 14 no prego. Aê. Rola aí, 6d6 de dano. É que o comandante mandou usar o sinal analógico. A gente tem corvo pra mandar? Hã? A gente tem corvo. Não, é só via rádio. Você vai ter que ficar tentando até passar. Posso tentar de novo? Oh. Pode, deixa só eu fazer essa ação dele ali. E 5. 25 de dano. 25 de dano? Então tá. Então, foi na armadura dele. Não, Jabba, como tá o motor de saldo? Escudos. Deu 25. Deu um toque, deu positivo, dois toques negativos. Como que tá o motor? Ele aparece no monitor. Como que tá o motor de saldo? Fala 2d6 mais 8, tem que tirar 12. Pô, olha que essa nave não funciona nada, velho. Yes. Não gosta. Ok, tá funcionando. Deixa preparado. Aqueça ele. O que você ia fazer mesmo? Esqueci. Ele entrou na. Não, mas já tá estreito. Eu só tentei disparar os canhões, senhor. Continua não funcionando, senhor. Toque, aperta o botão e não funciona, senhor. Toque, aperta. Virou aqui. É tipo estagiário. Senhor, continua apertando o botão e continua não funcionando, senhor. Você ligou o botão. Botão on. Botão de on. Mas eu continuo. Mas você fala muito sério, assim, como se estivesse tentando resolver a parada. Né? Mas eu continuo monitorando os escudos, senhor. Monitorando os escudos. Ah, o parcela tá ajudando. Deixa os escudos e vá atrás da Eve. Eu quero a energia dessa nave funcionando agora. Sim, senhor. Beleza, você foi atrás da Eve. É, a Duala vai falar com a mulher lá. A Eve tá lá no, nos computadores lá, com aquele monte de tela de touch flutuando. Vou tentar ajudar. Passando aqui e tal, e tudo. Ah, vou superar o computador agora. Vou tentar. O que foi? O que foi, soldado? Não estão vendo? Não tá vendo que eu estou me concentrando aqui? O comandante Terino pediu para que eu ajudasse a senhora, Sim, então me ajude aqui, por favor. Então agora vocês rolam com mais 12, tem que tirar 18. 19. Beleza. Pá. Computadores liberados, Dr. Rammstein! Ela berra. Estou voltando para os meus braços, senhor. Carreira de plasma. Só que é o seguinte, na hora que você fala isso, eu estou organizando a cabeça, né? Narrativamente. Na hora que você fala isso, você toma outro tirombaço. Beleza. Outro tirombaço. Deixa eu rolar 2d6. Deu. Okay, 15, deu. Então agora. Tirou um baixo. Então deu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24. 24 de danos, tira do escudo. Transfere energia das armas pro escudo, a gente vai assim. Você fica assim, ó. Tem que segurar. Acho que 40%. Tem que segurar na mesa, assim. Vou eu mesmo disparar o canhão de plasma. Oh. E tô gritando pro careca pra mudar, canalizar a energia das armas pro escudo. Sim, senhor. Tira alguma energia das armas e põe pro escudo, né? Ah, então tá ok. Não, não do plasma. Do laser, sim. Dos lasers. Então tira, tira dos PEs aí. Tira dos PEs. Cada um que você tira do PE vale 2 pro escudo. 2 só, não. Não vale a pena, não. Então 3, vale 3. Vale 5, Nico. Não, 3 vale pro nada. O negócio dá 20 dano, 20 tantos de dano a cada round. Então tá. Vale um D6. Não, mas é um D6, dá muito na sorte. Vale é, vai na sorte, né? Não, não, seria legal que não seja na sorte. Não, não. Um, cada um vale 4. Eu já tô com 42. Não, tinha que ser tipo assim, 1 pra 10. Porque aí se você gastar 10, não, que é quase sua energia inteira, você recupera o escudo inteiro. É. Ah, tá. Então 1 pra 10. 1 pra 10. Então, tá. Beleza. Você gasta quase a energia das armas inteiras, você recupera o escudo inteiro. Ótimo. É, aí você ataca ou você defende. Aí você tem que ficar um pouquinho de energia para as armas ainda, mas você recuperou o escudo. É, e se você tiver sem escudo, você tira o escudo, põe tiro das armas pro escudo e foge. É, exatamente. É. Boa. Então lá. Então tira e passa lá pro escudo. Então tá, então vou tirar 4. Tem prazo de vir fazendo isso. Parava de tirar phaser pra colocar escudo, tirava o motor de dobra e colocava pra arma, essas coisas assim. Vou tirar 4 de energia. Eles não é jogador de RPG, eles não vão até. Ah, não deu, morreu. Vou tirar 4 de energia. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Vamos pra 11. Aí o povo lá no planeta olha pra cima, a nave dele. Caindo esse pedaço. E aí um paraquedas com o Dr. Rammstein. Gente, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eu sobrevivi. Agora eu tô indo eu pra disparar o plasma. Então manda brasa. Ah, o plasma tá dando 8D6? O míssil tá dando 6? O míssil tá dando 6D6? Não, o canhão de plasma dá 8D6, o míssil dá 6D6, os lasers dão 5D6. Não é meio pouco de 6 para 8, não? Hã? Pra ser o canhão de plasma, que eu só atiro uma vez a cada 5 rounds? Não, não. Agora, não, não, agora com os PS você pode tirar quantas vezes você quiser. É 3 PS cada. Ah, é o canhão de plasma é 3 PS. Não, não. Porque agora porque agora a gente tá usando a regra de pontos de energia. Então é 3 PS cada. Entendi. Então como você tem 15, dá pra você tirar 3 vezes só. Já tirei 4 vezes. Já tirei 4 passei pra coisa. Passei pra escudo. Aí você pode tirar 3 pontos e dar o tirombaço de. Não, que eu não tô achando essa grande coisa. Vou continuar no míssil. Não, mas o míssil não gasta PS. Isso não gasta PS. É. O gasto mesmo. Gasto meu PS. Mas acaba, né? Vai seguir. Já acaba. É. Yamato 101. Você detona o escudo do cara primeiro. Depois de detonado, aí você taca o canhão de plasma. Entendeu? Que aí você destrói o resto. Você não destrói, mas deixa a nave avariada. Ou então você usa o canhão de plasma de cara pra poder detonar o escudo do cara logo de uma vez. Entendeu? Olha lá. Bom, vamos dar um tiro e vamos ver. Deu não. Deu 1 e 1. Deu 1 e 1? É. Deu 1 e 1? Nem cai. Sério? Sério. Aí a Charlize... o computador está travado de novo. Esse vírus parece que ele se mutou e agora está bem mais difícil de eu tirar. Desculpe, capitão. Mas se a Delta estivesse aqui, talvez a gente conseguiria. Mas eu não tenho tanto treinamento assim contra esse tipo de vírus. I'm sorry. Ah, e tem outra coisa também. Parece que o vírus atingiu a parte de oxigênio. Nós temos mais uma hora de oxigênio apenas. Eu recomendo vocês usarem vestirem os trajes de EVA. Os trajes de astronauta, né? Que chama traje de EVA. Né? Eu vou tentar colocar mais um míssil no negócio, senhor. Coloque mais um míssil no negócio. Tô meio desanimado, desmotivado, senhor. Tô desmotivado. Vou jogar a nave na outra. Atenção, todo mundo colocando seus trajes. Um e um? Dois. Tu tirou um e um? Doze. Não, beleza. Colocou e atirou. Né? Acionou. Tô atirando, senhor, mesmo sem a ordem, senhor. Fala de novo. Na hora que deu aquela parada. E a Duala tava falando com o povo. Então logo depois dele, você vai tentar entrar em contato lá embaixo. Mas foi antes, quando ela tinha resolvido aquele problema. Vamos saltar. Mas é que a diferença. Ah, é? É, não, defender, não, é a última coisa. Tipo. Pois é, eu acho que já estamos na hora de soltar. Não, ainda não, tem escudo ainda, tá rolando. Tá bom. Cadê a relação? Não, calma. Eu tenho que... É tudo ao mesmo tempo. Agora que é isso aqui, um monte de coisa. Agora você está lançando o míssil na nave inimiga. Ó, agora foi. Beleza, rola o dano. Os escudos deles já estão a 35. Ah, com isso, pouco pra caralho. Deu quanto? Como é que é isso, Alex? 10, 13. 13? Pegou um ali? É, 13. Oh, 13, bom. Beleza. Desperdício de míssil. Eu falei Fire at Will, né? É. Fala saber. Fire at Will! Então tá 22 agora. Se eu já quero que ela se liga no disparo de mísseis, pra nós tentar disparar dois mísseis por cima. Mas agora calma, calma. Nesse segundo trava. Vamos lá. Vai lá, Adena. Tenta entrar em contato com a turma lá de baixo. Ah, agora falei. Beleza, você conseguiu. Você conseguiu passar pelo esquema de jamming dos caras e você consegue entrar em contato. Capitão, capitão! Com o Boris. Vai direto pra mim, tá? É, capitão, nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo atacados por mercenários enviados pela... Como é que chama? Sei lá. Aí você tá escutando tiro, assim, em torno, assim. Tá terminando o tiroteio. Nessa hora tá terminando o tiroteio lá embaixo. Ok, estamos a caminho. É, relatório de danos. A nave tá... 82%. Os escudos estão tendo 82%, mas estão sem energia pra disparo. Sem energia pra disparo. Nós temos um vírus infiltrado na nave que a Charlize não consegue... Não consegue tirar, a gente precisa da Delta. A Charlize. É, fale pros tripulantes tentarem operar os canhões de laser manualmente. É o que estamos fazendo, senhor? Manda uma sugestão, senhor? Vocês estão disparando isso. A Delta não tem um laptop que ela possa ajudar. A Delta não tem um laptop. Não, não, não, vamos falar. Pausa. Onde que está a nave inimiga? Está vindo de onde? Hã? A nave inimiga ela veio da pirâmide executiva. Apesar de já estar vindo de guarda e falou pra vocês, né? É isso. Tem aquela lua esquisita. Isso. Aquela lua? Tá longe. A lua tá longe. Tá longe. Tá longe vocês. Tá longe da gente. Tá, bem longe. Vocês estão em órbita no planeta, não na lua. Imagina a distância da Terra pra lua, é a mesma. Ok. Ai, preciso convidar isso. Prepare o salto. Avise o capitão. Isso, capitão. A gente vai saltar pra reparo de novo. Ok. Capitão, o comandante interino tá mandando. Tá de improvisar que nós vamos saltar para fazer reparos. Mas eu tá pra onde? Mande as coordenadas que a gente pode tentar encontrar. Bem no alto-falante, em vez de cavaceiro. Muito bem, tá no alto-falante, senhor. Eu vou me esconder atrás da lua. Estou enviando as coordenadas do Efeito. Tá, ok, a gente vai tentar fazer o salto pra lá também. Eu vou ser relacionado no salto, é só um shuttle. A shuttle no salto. Não. Fica bem, procura um lugar. Pensa, é mais Star Trek, menos Belo Star Galáctico. Presta atenção, já vou avisando. Mas não, é um salto também, não, é dobra. Já vou avisando. Mas é isso, dobra aí. Pergunta sobre os atacantes, quem que sabe. Não. Mas não é uma coisa, dobra o espaço é o seguinte: o espaço é assim, você faz assim e passa esse ponto pra eles. Isso é dobra especial, entendeu? Só que eu vou fazer quase a mesma coisa. Viu, Newton? Eu vou fazer o. A dobra espacial zera tudo. Tá? Zera o quê? PE é tudo. PE e tem que desligar os escudos. Você não pode pular com o escudo. Eu vou saltar, a gente vai saltar pra trás. Pode fazer, aqui pra trás da lua. Sim. Os planetas. Vamos saltar e vou desligar tudo. Vou dar desligar tudo. Entendeu? Eu já tô. O capitão. A dobra é que você pega. É isso que eu tô avisando. Tá. Vou saltar pra trás da lua, mesmo, desligar tudo pra gente ficar invisível. Passa desse ponto. Vocês identificaram quem tá atacando? É. Você sabe. São mercenários da. Wormhole e Bagheera. Só que subespacialmente, abaixo. Bom, é isso. Achar que o Wormhole fazia esse conexão. Atenção, tripulação, prepara para o salto. Oi, senhor, ainda estou nos mísseis, senhor. Sai daí, prepara para o salto. Senhor. Japa! Já tem as coordenadas, salte! Como é que salte? 2d6? É, 2d6 mais 8. Attention crew, prepare to jump! Aí dá aquele. Mas dá um pouquinho. Antes de largar, vocês têm que baixar os escudos. Careca, baixa os escudos! Aí o Arthur falou assim: senhor, antes de largar, tem que baixar os escudos. Antes de carregar, eu vou fazer manobras evasivas. Positivo? Conto com você. Então, beleza. Aí você vai rolar as manobras evasivas dele. Porque quando vocês baixarem os escudos, os caras lá vão dar um tirombaço. Sim. Entendeu? Mas o Japa vai tirar a gente daqui. Exatamente, mas pro Japa ter o tempo pra tirar vocês daqui, o Arthur tem que desviar do Beto da Galáctica. Toda hora que ele sai, sempre tem um monte de tiro que passa chegando, onde ele chegando. Exatamente, porque mas a gente vai fazer eles não isso. Mas por quê? Porque eles tiraram, eles tiraram o dono do dado. Mas é que mas tem a ver. Quer dizer que tem chance da gente não, sair não, do Japa saltar e não morrer. E tem chance de morrer. Tem chance. Mas eles sempre levam um monte de dado quando vai saltar. O povo vai entrando e eles vão tomando. Toda cena que ele salta é aquele tipo de uma nave que ia bater, sacou? Mas às vezes não dá. Tem uma nave, aquela nave que é igual a Galáctica e que é. Ah, você já assistiu tudo? Já. Pega. A nave igual a Galáctica que é do mal. Pega. Ela morreu. Não, ela não conseguiu saltar. Não, ela foi. Teve uma outra que saltou. Apolo jogou ela e teve uma outra que saltou e caiu no meio de uma outra. E as duas explodaram. Mas isso foi. Se não tiver calculado, não calculado de ambiente. Exatamente. É o Japa lá que vai calcular. Vai lá, Japa. 2 e 6 mais 8? 2 e 6 mais 8. Todo cara é 8. Deu 7, 15. 15. Yes. Beleza. Mas aí o Arthur tem que desviar do tiro. Lá veio o tiro. O Alfred. Ixi. Pode ser Arthur, foda. Não, é Alfred. 8 mais 18. Conseguiu. Rola 2d6. Ah, tá, é o tiro? É, esse é o tiro. Merda. Vai rolar 2d6 mais 10. Nossa. Ele dá mais de 18. Deu 18. Aí, acertou. Na pinta. Então vocês saltam e acerta na estrutura. Deu 8, 14, 17, 19. Deu 19 na estrutura. Beleza. Ferrado, tem que ser igual o. E aí é o seguinte: aí pá, começa a cair os fios da cabeça assim. A estrutura tem 10. Então, entrou 9 só. Entrou 9. Mas esse 9 é o suficiente pra cair uns fios. Zão, zão, zão, zão, zão. Fazer assim e tal. E. Todos os red shirts rolam um D6. Se sair um, morreu. Explodiu na cabeça. Nossa, por três. Pouco. Ah, beleza. Você morre. Sacanagem. Uai! Uai! Maldade de red shirt. Uai! A gente tem um estoque ali ainda. Tem mais dois red shirts ali. Tem um estoque. Tem pouco. Então, beleza. Aí vocês. A nave aparece lá. Desligar. Pé é zero. Desligar tudo. Pé desceu a zero. Desliga. Aí tudo. Recupera desliga um tudo, por tudo. Hora. Tá? Os pés todos estão a zero. Vai desligar tudo e zerar a comunicação. Sem comunicação externa. Beleza. E aí você olha assim pra lua, você vê uns vultos pretos assim passando na lua, assim, na superfície da lua. Parece que é um vento negro. Achei que essa nave não vai voltar. Passa pro outro lado. Assim. Mas aqui, você tinha falado dos coordenados. Você falou pra onde ir, né? Falou que ia pra trás da lua, é. Aí a gente tinha... Perto da nave vocês veem uma. Você começa a ver em órbita, perto de onde vocês estão, assim, perto mais ou menos, uma distância assim, de uns 50 quilômetros, mas no espaço, né? 100 quilômetros, mas no espaço dá pra ver tudo porque não tem ar nem nada, né? Vocês veem lá longe assim a nave. A calceira. Ela está toda desligada. Toda escura. E ela está orbitando a lua Caronte. Vocês olham para Caronte, você vê a Caronte é toda coberta por gelo. É toda congelada. Assim. Né? Então, Max, enquanto isso lá embaixo. Sem dúvida, de onde a gente está, eles conseguem chegar na nave voando. É, demora. Demora, mas eles conseguem chegar. Eu dei um salto pro cara do. Cara, agora tem que estar com combustível suficiente. Vocês pegaram combustível só para descer no planeta e voltar. Nossa, não tem combustível. Ah, não tá sem combustível. Quer dizer, Sonar ficou lá, tá lá no hangar, né? Bom. É só salvar a nave. Missão cumprida. Boa, já tem um piloto. Cadê o piloto da nave? É. Calma, é. Então, enquanto isso, lá no planeta Styx. Lá em cima do planeta Styx, aí você fica sendo um bigorna. Deixa eu pegar o O Gordon está em algum lugar. Aqui fala o Gordon. Lá em cima, lá no planeta Styx, vocês estão descendo com o Farhad. Vocês estão descendo, saindo do topeira de aço. Vocês vão correndo lá fora, tem uma grande correria na parte de fora do topeira de aço, nas ruas. Vocês conseguem sair numa das escadas laterais. Tá, enquanto a gente está correndo, eu estou falando com o Farhad que a gente precisa de uma nave para sair do planeta. Vocês conseguem... Uma nave? O pessoal do sindicato não tem uma nave? Sim. A Deana Solinka tem uma. Ela pode ceder uma nave para você se for necessário, mas. Nos leve até ela. Mas calma, mas também não é assim. Qual que é o nosso interesse em dar uma nave para vocês? Nave é algo muito sério. Nós queremos ali emprestado justamente para descobrir o que aconteceu com a. Não, Boreza. Beleza. Aí vocês vão assim correndo no meio da rua. Enquanto isso, vocês vão vendo, vocês vêm chegando vários carros da Senargo e saindo corpos secos da Senargo. Os misteriosos soldados de preto que atacaram vocês, vocês não veem mais, né? Uhum. Então esses guardas auxiliares vão saindo enquanto vocês vão se misturando no meio da multidão, né? Um dos guardas passa assim no meio, olha assim, aí você vê que ele fala no rádio: eles estão ali, eles estão ali. Na rua 12 com 13. Escutei isso? Você escutou, mas vocês estão mais além, então a multidão no meio. Tem 50 pessoas entre vocês e eles. Eliminem qualquer soldado do Senado. Tiver comunicação. Eles estavam como falando? Só lembrando, vocês foram atacados por soldados de preto. Vocês não foram atacados por soldados da Senago. Só lembrando. Tá, mas eu escutei ele falando isso. Hora prova número. Então, beleza. Vai matar ele? Vai atirar? Alright. Tá fugindo mesmo? Então, Maza. Então, manda brasa. Rola aí, 2d6. Se você tirar 14, você acertou ele. Acertou e matou, porque esse cara é Mook. Errou. Caiu assim no chão. E aí na mesma hora, vocês veem uns spinsters, que é uns carros que voam assim, vem chegando dois. E já vem em direção quando vocês estão correndo no meio da multidão. Assim. E eles estão indo pra na direção de vocês. Aí o Farhad fala assim: não, eu tenho. Ele olha assim, vê os caras vindo. Não, eu tenho um jeito de nos escapar. Sigam-me. Então tá. Aí vira assim: Bigorna, qual que é a região que dá na. No Lixão de Voltares? O Lixão é o bairro. É o favelão da cidade. Quem não pode ir lá no palácio? Bigorna, com você. Bigorna. No Lixão. Bigorna, largue o seu iPad 15. Aí o Bigorna tá assim carregando a Samira, que ela desmaiou, né? Bigorna carrega. Aí o Bigorna, você leva eles, faz eles entrarem assim, nos becozinhos dentro da cidade, enquanto os espíritos estão andando atrás de vocês. Tá? Então o Bigorna leva vocês por umas ruelas assim, até que chega numa área onde tem um monte de tubos, um monte de canos. Parece que era uma fábrica meio abandonada. E nesses canos o Bigorna olha assim para um para um lado, outro, decide por um e fala, né, por aqui. Aí, enquanto vocês estão correndo para lá, os espinhos estão chegando, né? E um deles fala assim: Parem imediatamente em nome da lei. Vocês continuam correndo ou vão dar um tiro neles? Estão correndo. Beleza. Aí um dos spinsters, você vê que debaixo dele sai uma espécie de tipo de um canhão assim. Mira assim em vocês, ele tá voando por cima, enquanto vocês estão chegando perto desse lugar que tem esse monte de tubos metálicos. Aí ele solta uma espécie de rede de metal assim. Vai cair. E essa rede, quando ela sai lá do espinho, ela sai já brilhando com um monte de energia elétrica. Bzzam, bzzam, bzzam, voando. Aí eu vou fazer um ataque, e aí todo mundo faz a destreza para ver se escapa. Tá? O ataque deles é mais 8. Eu tirei 9 mais 8, deu? 17. 2d6 mais destreza mais atletismo. Ok. Tem que tirar mais de 17. Eu tirei 17. É, 17 é um pau também. Quem tirou 17 ficou na rede. Caramba. Bigorna ficou. Bigorna ficou e vocês dois? Tem. É, Boris, ficou? Ah, é, então é isso mesmo. Então é o seguinte, doido, reviravolta na história. O negócio é o seguinte: eu vou fazer o ataque do negócio contra a Constituição, tá? Então deu mais 10, deu 18. Rola 2d6 mais Constituição pra ver se eles desmaiam ou não. Nossa, 18? É, é alto pra caramba. Não tem jeito, não. 5 mais 5, 10. Não tem jeito, é. É impossível. Então aí você sabe. Tirar 12, né? Oi? Desmaia, todo mundo desmaiou. Quando vocês acordam, vocês estão em celas separadas. Com as celas têm umas paredes assim de acrílico, né? Que é aço, é o alumínio transparente, né? Tem as paredes assim e vocês estão em celas, cada um na sua cela. Tá? Vocês acordam e no corredor, você vê que tem dois guardas de segurança da COPSEC e uma porta de metal na frente. Tem alguns outros. Mas a armadura nem segurava nada da descarga? Hã? Não. A armadura não segura nada da descarga. E ali, uns outros negócios assim de outras celas de acrílico também. Né? Algumas têm alguns mineradores e tal. E tem uma mais no canto que tem uma mulher. Do lado de vocês, vocês veem o Farhad, está preso também, e vocês veem o Bigorna também preso numa outra, né? O Bigorna ainda tá meio tonto assim, então. Aí vocês começam a acordar. Ok? Devia ter atirado em todo mundo. Bigorna preso de novo. É, as câmaras, elas têm umas passagens de ar, ok? Mas vocês olham pra cima, tem, quer dizer, não tem câmera assim, né? Mas você sabe que o lugar tá cheio de câmera, né? Lógico. Porque as câmeras são minúsculas, assim. Os caras jogam um spray assim, ó. Aí gruda aqui um monte de câmera. Isso eu li num livro, fiz uma científica doida, né? Câmera em spray. Mas aí, vocês estão lá. E aí? A gente está em células separadas, sabe, individual? Não, células separadas, individuais, mas vocês podem conversar entre si. A voz fica um pouquinho assim, mas tá tranquilo. E aí, Deepak, você acorda? Nada quer sair daqui, né? O que a gente tem? Só roupa, assim mesmo? Só com roupa, só de roupa. Né? Vocês estão com tipo um uniforme de presidiário, assim, da Senarga. Laranja. E com o número código, assim. Como que é a cela? Como que é essa cela? Não tem nada? A cela não. A cela. Como é que é uma cela futurista? Vamos ver. Então a cela é o seguinte: ela é toda. Toda sem nada. Tá, ok? Sabe, mas no chão assim você vê os desenhos das coisas. Então, se você falar assim, vou dormir, aí do chão. Levanta assim, levanta a cama, né? Aham. Uhum. E o negócio vira e tem um colchãozinho que aparece. Então assim, vou fazer minhas necessidades. Aí, vum, aparece lá a privada. Como que é a colchão. Porta? Na porta? Na porta não tem porta, é um acrílico assim. Inteiriço, assim, não tem nada? Inteiriço, nada. O acrílico faz, né? Né? Pra baixo, né? Então não, melhor, mais avançado, nanotec. Todo o acrílico é de nanotecnologia. Então na hora de abrir o acrílico, porque são um monte de maquininha, o acrílico abre, isso, abre a porta, ou ele se refaz em várias formas, se quiser. É now. Do chão ao teto. Do chão ao teto, certo? Eu quero tentar achar alguma coisa, um weak spot, alguma coisa nessa porta. A porta é de pequenos computadores. Então. toda a ponta. A toda a ponta. É, então, eu quero achar um weak spot, então tentar hackear a ponta. Mas você não tem nada pra hackear. Tenho, meu braço tem. Ah, o braço dela é cibernético, né? O braço dela tem os telemetros. Vantagem lá, o braço cibernético. Braço cibernético. Ah, e você olhou o seu braço? Ah, aí você vê o seu braço. Isso é óbvio, Pedro. Isso é óbvio. Tá o braço tá até pesado, inclusive. Tá até pesado. Tá assim. Dando de conta. E o seu braço tá morto lá do seu lado, assim. Sacanagem. Meu braço vermelho. Do cartão, não. Ela é uma gênia. Ela pode tentar ver o que, que eles fizeram no braço dela. Tá, eu quero tentar. Pra ver, ver se você consegue. No meu braço, então. Pode tirar. Então, beleza. Então, você. Não, é. É tirando, o vilão. Claro, os caras iam desligar. A única. Não, gente, mas o braço é a parede. A única vantagem do RPG é que os inimigos não são burros, que nem no Max Payne lá. Eu tinha esse de negócio. Ah, é, tá tudo desligado. Todos os negócios de vocês estão desligados. Desligados e desativados. Né? Tá, então como é que eu faço pra ver se, se eu consigo descobrir o que eles fizeram? Alguma coisa tipo, assim. Continuar como é que eu não, você olha assim e você começa a apertar. Você começa a apertar assim o seu braço pra abrir, né? Porque você aperta, ele abre. Ele não tá abrindo. É tipo CD, você ele tem tá um, todo tem um desativado. Sem fio, né? Deve ter um tocador de CD com sem fio, botãozinho um negócio. De papel. Tem que achar um clipe sem fiado, igual CD. Você vai ter que pegar alguma coisa pra cortar e abrir na massa, na marra mesmo. Tá desativado. Pois é, é o meu braço que tá desativado ou tem uma tranca em cima? Assim. Isso eu não entendi. Não, eles desativaram o seu braço por dentro mesmo. Eles entraram, abriram o seu braço. Tá, mas ele tá lá queimaram normal. Queimaram alguns 3 ou 4 circuitos? Tá, mas ele tá lá normal. Assim. É, normal. Você começa a pensar, faz tipo Sherlock Holmes, o que eu faria pra desativar um braço? O que eu faria pra desativar um braço? Ah! Então, eu, sei lá, cortar energia, cortar alguns circuitos, queimar alguns circuitos, aí você visualiza, né, os circuitos que são necessários pra ser cortados. Ok. Pra isso. Então rola aí 2d6, mais a sua inteligência, mais computação. Pois é, aí eu rolo o quê? Gadgeteer ou... Pode ser o Gadgeteer. Pode ser o Gadgeteer ou o computador. Eu tenho investigação que, também. Pode ser investigação? Não, investigação não é pra isso não. Investigação é pra tá procurando pista nos lugares, perguntar as pessoas. Tá. Usa computadores ou... Gadgeteer. Inteligência, Gadgeteer. Computadores... Isso. Aí pode ser... É ou computadores ou Gadgeteer, né? Isso. Nove mais oito? 17. Ah, e você descobriu que o pequeno reator atômico que dá energia para o seu braço, ele está desativado. Você vai ter que cortar o seu braço em cima do tecido sintético por cima. Claro! Não enfiar a mão lá dentro. Eu não sei. Agora, a dificuldade é que você vai precisar de uma lâmina para fazer isso. Porque lá não tem nada. O negócio é tudo liso. Não, mas a cama e os negócios aparecem. Posso não. Quebrar a cama? Não, não pode. A câmera é feita de alumínio, assim, toda fechada, é um quadrado, assim. Então, ela tem uma quina. Ela tem uma quina. Ela tem uma quina. Você pode chegar aí arrebentando. Vou. Mas lembra de les câmeras. Ok? Nano câmera. É porque o seu personagem ia lembrar disso, né? Nano câmeras, né? Eu não tô vendo câmera, não tem como eu desativar elas. Não tem como, mas se você conseguir abrir o seu braço, no seu braço você consegue aprontar muita coisa. Por isso, pega o reator, faz um pulso eletromagnético. Então, foda-se da câmera. Então, mas a gente pode criar uma distração assim enquanto ela. Mas como que eu vou falar pra vocês criarem uma distração? A porta lá da prisão se abre e entra a Freda, a Beach. Beach. Ela entra ela junto com mais uns dois. Os dois executivos atrás dela. Ela chega assim. Eu disse pra vocês não irem a Moltares e não interferirem. Agora. Você nos deu permissão pra ir a Moltares. Agora, em nome da lei colonial. Eu tenho em nome da lei colonial? Sim. Vocês acabaram de executar um corpsec, um cidadão. De Moltares, sob a lei. Vocês atacaram a nossa nave. E de acordo com a lei, nós temos o direito. Vocês atacaram de a nossa nave. Vocês quem? Nós temos. Eu fui informado que vocês. É, saiu uma nave da base de vocês e atacaram a nossa nave. Não. Isso foi importado. Nenhuma nave saiu da nossa base. Nenhuma nave. Todas as nossas naves estão na nossa base. Pode olhar na nossa banco de dados sem problema. Será, Freda? Eu sei que a senhora contrata, faz uso de mercenários. Todo mundo sabe. Estava autorizado a matar os caras. Mercenários? Que isso? Foi a única coisa que eu perguntei. Vocês estão em delírio. O problema é que vocês chegaram aqui, se envolveram com... Você não vai conseguir acobertar isso. Líderes. Você não vai conseguir. Bem, nós temos a prova em vídeo de um dos seus soldados executando um dos nossos oficiais aqui em Moltares. Essa prova já está sendo enviada para o centro da autoridade colonial. Que não tem problema, porque nós tínhamos autorização do comando. E vocês, e de acordo com o ato, vocês vão aguardar aqui o julgamento. Nós implementamos a força necessária porque nós estávamos sendo obstruídos no nosso trabalho. Você tinha autorizado a nossa ida a Moltares. Nós temos isso gravado. Nós temos gravado vocês executando um oficial falando no seu interfone. O que ele estava falando? Você tem gravado também? Sim, ele estava falando que vocês estavam... ocorreu uma confusão, provavelmente gangues ou ladrões, que são muito comuns em certas áreas de Moltares, atacaram aquele bar, que é um antro de luta ilegal. Qual a arma militar avançada? Eu te relato todos os modelos de arma que eles estavam usando. Bem, e eu relato que algumas semanas atrás... Então, não é sendo bogóis. Algumas semanas atrás... Nela. Você tem ataque mental? Tem. Achei que eu só tinha defesa, mas eu descobri que eu tenho. Ataque mental. Então tá, manda brabo. Manda brabo. Você não morrer mesmo? Eu tô fudido. É bom que a gente assume os red shirts e vai. O outro vai embora. Se vocês morrerem, é só arrumar a nave e ir embora. Aí, aí. Então rola aí. 2 e 6. 10. Aí isso usa alguma perícia também? Não, é só poder, né? Isso. Aí é contra 2d6 mais inteligência dela. Deu 10. Tá, deixa eu só fazer aqui. Entra minha inteligência também ou não? Não, é 2d6. Não, é a sua perícia, telepatia mais poder. Tá. Então deu 11. Tá, deixa eu só pegar aqui. Aí tem inteligência 5, deu 7, mais 5, 12. Aí ela falou assim. Aí ela olha assim pra você. Senhor Boris, o senhor fique sabendo que eu tenho a sua ficha. Isso que o senhor acabou de tentar fazer também vai entrar no julgamento. Vocês terão o direito de contatar um advogado. Mas, por enquanto... Nós estamos tendo uma certa interferência dos sinais aqui do planeta, de Styx, e vocês vão ter que aguardar pelo menos uns 2 a 3 dias aqui na prisão para entrar em contato com o seu advogado. Entrar em contato com o advogado? Eu gostaria de tentar entrar em contato com o advogado. Sim. Agora? Em 3 dias. Agora? Mas em 3 dias nós resolveremos isso. Eu tenho direito de tentar falar com o meu advogado? Não depois, neste momento. Não depois que o Capitão Boris tentou destruir a minha mente. Eu não tenho nada a ver com minha mente o que o Capitão Boris fez ou deixou de fazer. Ah, não. O meu direito pessoal é de contratar o meu advogado neste momento. Não, o seu direito pessoal é de obedecer às ordens do seu superior. E o seu superior acabou de tentar me atacar. Mesmo eu fazendo o possível... Isso para que este problema, esse problema diplomático que nós estamos tendo aqui, seja resolvido. Que provas você tem que ele tentou destacar? É a sua palavra. É a minha palavra? Eu tenho aqui em minhas mãos, aí passa não é nem tablet assim, é virtual assim. Eu tenho aqui em minhas mãos a ficha do Sr. Boris. Eu sei que o Sr. Boris sofreu tratamento e possui treinamento psionico. Eu não vi nada daqui. Né? Ah, Mr. Senhor Bigorna. Aqui eu não vi nada. Senhor Bigorna e Senhor Farad, Finalmente agora eu consigo derrubar vocês do controle de Moltares. Sim, vocês estavam participando de uma luta ilegal. Não foi luta ilegal, foi defesa pessoal. Vocês estavam com eles que atacaram os nossos oficiais? Vocês estavam acompanhando eles? Nunca vi mais gordo. Quando vocês foram capturados, vocês estavam acompanhando eles? Nunca vi mais gordo. Foi uma confusão, corre. Tentaram me assaltar, eu fui me proteger. Então é isso que aconteceu. Pode não olhar os vídeos. Bem, você e seu pai, Farad, infelizmente eu estou tentando segurar vocês aqui, mas aquela sindicalista, a Deana Soninka, está me enchendo a paciência. É só os nossos direitos, direito do trabalhador braçal, não é dureza lá fora. Bem, mas alguma hora... Porque a gente fica lá. Mas alguma hora eu vou conseguir prender vocês aqui. Então, segurança, podem levá-los lá para fora. Deana Soninka está ameaçando uma greve geral. Então eu gostaria que vocês chegassem a ela e disse que esse é um ato de boa vontade de nós da Senarga para não ter a greve geral. Mas estamos de olho em vocês. E da próxima vez que eu ver alguém do sindicato dos mineradores se relacionando com alguma pessoa não autorizada, aí a próxima vez será para sempre. Como que a gente vai saber se a pessoa é autorizada ou não? Bem, esse... um lapso de inteligência. Bem, a autoridade colonial não era para estar em Moltares. Nós não demos autorização para eles irem em Moltares. E era para você, senhor Bigorna, e o seu pai, senhor Farad. Era para vocês terem contato com a gente, assim, olha, nós temos essas pessoas aqui, nós podemos... É, entrar em contato com eles ou não? Mas a gente recebe gente de todo fora o tempo todo, você sabe disso. O comércio tem que prosperar. Levem-no. Já escutei estrume demais por hoje. Levem-no. Aí eles saem com o Bigorna e saem com o Farad. Bem, aí o Farad olha assim pra vocês, assim. Tal. Ele tá meio assustado assim. E o Bigorna olha lá pro Dipak, que o Dipak ajudou a salvar a Samira, a irmã dele. Ela tá libertando o Bigorna, hein? Isso, o Bigorna e o Farad. Aí eles saem com eles e deixam vocês lá. Caguinha fora agora, super inteligente. Uau. Deixa vocês lá dentro, lá nas celas. Deixa com o Bigorna resolve tudo. Okay. Aí ela olha assim pra vocês, né? Ela vira e fala assim: bem, então fiquem aí aguardando, o julgamento será em 3 dias. Corte marcial. Aí ela vai embora. Depois que a Ayla mostra o dedo pra ela, vai embora. Vai embora, fecha, vocês continuam lá e tem dois oficiais de segurança lá na porta, tá? Eles estão lá. E as jaulas são de acrílico, assim. Quero continuar com o meu plano. Você pode sugerir o plano dos outros também. Não precisa só a pessoa tentar imaginar, não. Não, pode é que tá cheio de câmera, mas vai falar. É porque eles não têm um psionico lá, pra fazer um link mental com todo mundo. Pode ser. O cara eles conversarem só pela mente. Ele não tem negócio que ele consegue atacar? Ele não consegue fazer um... Acho que não, porque eu gastei um monte de ponto pra conseguir fazer isso tudo. Não, ele consegue dar um stun, assim. Só. Mas é só isso que ele faz, ele não faz link mental isso tudo. Não, inclusive depois pode desse fazer o ataque, passar mal. Eu vou ter que fazer um retcon. É. Inclusive depois desse ataque. Eu quero tentar conversar com os meus amigos. A mulher não vai deixar ele beleza lá. Eu quero tentar conversar com meus amigos em cor. Não, já passou, perdeu, comeu mosca. A mulher esqueceu, ela foi. Não. Então aqui, ó, continua a história. Aí é o seguinte. Vai. Tá tudo. Aí é o seguinte. Quando, depois de um certo tempo, você vê que chega dois oficiais de segurança junto com uma mulher parecendo uma enfermeira do futuro, assim, enfermeira futurista. Né? Ela chega assim na porta do Boris, os dois, a porta se abre, né? Assim, aberta assim, do Nanotech. Os dois entram assim, com as armas apontadas, com rifles de plasma apontadas, assim: senhor, não cause problema, senhor. Aí a enfermeira: É apenas uma precaução. Aí vai se aproximando do Boris. Você vai tacar o terror ou... Pra deixar esse menino chegar. É contigo, Boris. Que vira, legal. Ai, ai, ai. Morrer mesmo, né? Vou tentar imobilizar ela. Imobilizar ela? Tá, mas se, na hora que você fazer uma ação, eles vão atirar. Então a gente vai ter que fazer um teste de iniciativa. E você não pode voltar atrás. Tá, se morrer. Você vai imobilizar ela? É, virar ela com um escudo, assim. Uau. Ah, tá. Tipo, o cara tá vindo pra injetar um negócio em mim, eu vou imobilizar e virar ela com um escudo. Fingir bater mal. Então vamos rolar de iniciativa. Foi? Dos caras, é mais 7. Não, eu queria conversar com vocês, mas eu mais 7. Então deu 6 mais 7. 13. Você tem que tirar mais 13. Mais 13. 13. Você tem um bom de iniciativa. 14. Mais 2, quer dizer 15. Deu 15? Então você foi primeiro? Uhum. Aí você segura ela, eles apontam assim. Mas aí você segura ela para quebrar o pescoço dela? Tá. Calme-se! Vai isso! Arma. Aí ela fala assim: você. Larga as armas agora! Estou forçando o pescoço dela. Aí, pá! Eles soltam as armas no chão e vão andando para trás. Assim. Não adianta, Capitão Boris, não adianta. Tem. Manda abrir as portas. Já tá vindo um monte de soldado para cá. Tá, abre as portas. Eu não posso. Tô baixando a arma, pegando e atirando em um. Já atirando em um? Não. Vou ver do mal, vai lá. Fudeu. Nenhum que tem sanidade sem que me então rola. Eu não vou rolar a destreza dele, que você pegou de surpresa. Tem que tirar 12, pelo menos. 12 na pinta. Na pinta? Beleza. Você acertou o cara. Pá! Acerta assim no peito, queima tudo. Você vê aquele buraco assim de plasma. Né? De plasma. Pô, ele cai no chão. Aí a mulher que você tá segurando dá um berro. Ah! Aí o outro cara assim, ele vai no chão pra pegar o rifle de plasma dele, né? Ele agarra o rifle de plasma dele. Também. Porque era a ação dele, entendeu? Você fez sua ação. Agora é a sua ação. Executa ele. Vou atirar nele. Manda brasa. Nossa senhora, agora que é ilegal mesmo, né? 9, 12, 16. 16? Uhum. Ele vai. Quer dizer. Ele tá mexendo, ele tá assim, né? Pra pegar a arma. Ele tá precisando desviar. Pois é, mas ele tá abaixando. Então o tiro é um tiro mais difícil. Você acabou de atirar num, você tá com a mulher na frente, você jogou a mulher pro lado, atirou em cima dele. Então é um tiro mais difícil. Ele vai tentar esquivar? Ele não vai tentar esquivar, ele tá pulando no chão, porque é um tiro difícil. Entendi. Então eu vou dar uma penalidade no C, menos 4 de penalidade pra você acertar ele, tá? Deu quanto? 12. 12? Com menos 4? Uhum. Ah, então beleza, então você acertou. Aí, pá, acerta ele, pum, cai no chão assim, com o peito, o buraco, você estourou a cabeça dele, sem assim, cabeça dele, tá todo explodido. O cara tá virado de costas, abaixado, e foi lá e atirou. E a mulher tá lá desesperada, assim, tá lá desesperada. Mano, como é que abre a porta? Você mata totalmente. Como é que abre a porta? Eles é que abrem a porta lá de fora. Nós não podemos abrir a porta aqui de dentro. Não minta pra mim, né? Aí ela vai assim, ela vai, chega assim, encosta assim na mão dela na parede de acrílico. Aí já aparece o visual assim com o rosto dela e tudo e tal. É a médica Surianvar. Ela é indiana. Médica Surianvar, aí a porta, a sua porta assim, se abre assim, entendeu? Ela fala assim, por favor, não me mate. Ah, tô pegando ela, abre as outras. Aí ela olha assim, vai lá comigo e vai lá, bota a mão assim, abre. E na mesma hora que ela tá abrindo a do Dipak, né, pra dar uma ajuda, na mesma hora que ela tá abrindo a do Dipak, a porta lá se abre e começa a entrar. Entram dois seguranças da CorpSec, assim, armados. Ah. Ok? Então agora vão todo mundo que tá lá preso, rola a iniciativa. Enquanto isso, a Delta tá com o braço morto, assim, ó, no chão. Quanto que deu? Ah, o Deepak, o Deepak flambou. Seis. O Deepak, essa primeira rodada ele não vai participar. Tá, três. Tá assim, ele saiu assim, esbarrou na mulher, tá lá, acho, meio em cima da mulher. 13. 13. Então, beleza. Vamos estar em 13. Destreza, né? É, Boris. Boris 13. O do Boris, na verdade. É, Deus 13 mais Boris, né? Isso. É, Delta. 15. Delta. 15. Deepak. 6. E Ayla. 20. Beleza, nessa primeira rodada é os dois soldados contra o Boris. E na outra rodada entra o Deepak. Entra o Deepak, ela vai libertar a Ayla. Depois ela liberta a Delta. Delta vai por último. Se você já quiser, Delta, aproveitar, subir a cama de acrílico e tipo assim raspar o seu braço, é na altura do ombro que fica o reator. Uhum. Raspar o seu braço pode já fazer. É isso que eu estou fazendo. Vai doer um pouco, viu? Não, eu não sinto. Eu tenho resistência à dor. Tem um alto limiar de dor. Sim. Você sente, mas você não aguenta, né? Mas mesmo assim, tipo assim, você toma um tiro e não dói, mas isso vai doer mais ainda. Vai doer mais. Por causa do isso vai doer, lógico. Porque esse braço está totalmente ligado no seu cérebro, porque ele não é só um braço. Ele é também. Diferentemente do meu outro braço, que não está aqui. Que é orgânico. Exatamente. Esse tem mais ligações. Esse tem mais ligações diretas, assim. Então, o seu outro braço não tem um fio metálico que sobe e entra lá dentro do seu cerebelo. Assim. Tá bom, tem um. Então é que você vai bater, vai dar uns estralinhos assim, ó. Plá. Tá bom. Entendeu? Aí a gente vê quanto de certo você perdeu. Não, tô brincando. Valeu. Então vamos lá. Inimigos. Deixa eu rolar aqui. Deu 5. 5 mais 7. 12. Morrer no primeiro round, é isso? Não, tá agindo primeiro. Tá agindo na frente. Nu. É uma galera, viu? Vamos ver. Vamos ver. Cara de piscina, vamos lá, cara de piscina. Nosso grupo é conhecido pelas caras de piscina. Então vamos lá. Ayla. Não. É, Boris, vai lá, você e eu conto os caras, depois eu vou na iniciativa. Vai lá, Boris. Tá, o rifle, como é que é o esquema da rajada? A rajada é o seguinte, você atira a menos 4 e aí dá o tiro, o dano da rajada, que é 3d6, né? É, que aí pega os dois. Isso. Beleza. Deu 10, 14, 17. Menos 6. Eu tenho mais 4 de mirar certo. Tá. Então eu tenho 21, menos 6, 15. Então deu. Então deu. Rola o dano. Dezoito. Aí deu 9 em cada um, né? Uhum. Tá, você vê que os dois que entram lá, eles caem o capô. Pá, pá! Os dois caem no chão. Tudo milho. Tudo red shirt também. Acho que viu porque tava de armadura, mas baixa a camisa vermelha. Mas dá pra pegar a armadura red shirt. Agora é o Deepak. Deepak. Deepak vai lutar pra pegar uma arma. Vai lutar, né? Você tá é sem arma arma caída, né? Aqui do lado. Você pode pegar direto? Já tem nego caído na entrada, assim, ó, tipo um corredor. Tinha um outro rifle caído, que entraram dois, né, na minha cela, então... Mas é mais fácil ele correr em direção à porta e pegar e, tá, aí e ver o que tem do lado de lá. Um qualquer, rifle de assalto? Isso, é. Tá. Exatamente. Então ele sai correndo lá e pega o rifle de assalto. Isso. Quando você olha lá do outro lado, você vê que é uma grande área, assim, com várias celas separadas, assim. Tipo um presídio, uma área de presídio, sabe? De dois andares. Uma sala assim de 100 metros por 100 metros. O Deepak viu como é que funciona o esquema da porta? Com a mão da mulher? Deu pra ver isso? Viu? É. Coloca a mulher coloca a mão e fala. Não, não, adivinha da ela vai cortar a mão da mulher. Não! Que pato! Não é chamado de sanguinária à toa. Puta vai cortar? E vai abrir todas as células, vai correndo e abrindo todo. Tá tudo cheio? Tá cheio de gente? Tá tudo cheio de gente. Isso. Tá cheio de mineiros assim presos. De parque não, ela tem que se identificar, você não pode matar. Ela tem que falar? Não é só botar a mão, não? Não. Não, ela tem que falar. Ela tem que falar? Então vai com ela. Vai com ela. Vai com a faca na garganta. Não, é o seguinte. É o seguinte. Você pega na marca logo. Você vai assim... Tem 300 células. Não, não. Mas na entrada, no meio dessas células, tem tipo um painel de controle, assim, que abre todas as células. Uma dela e outra. Mas só que o seguinte. Em cima desse painel de controle, tem... Estão vindo 10 soldados e tem 3 soldados que se viram assim para trás. Um desses soldados está com bigorna do lado, que ele estava levando bigorna para fora. Pô, né? E o Farad está do lado do bigorna. Então o bigorna entra na área também. Tá? Rola o iniciativa do bigorna. Você anotou ali na sua ficha? Sim. Bigorna. Então é só levar ele. Só que para isso você tem que matar 3 soldados. Aí você chega com ela na painel de controle e você liberta todos os... Os então, dois eu vou mil matar prisioneiros do primeiro soldado de 3. Mas nesse round deixa ela me libertar. Você pode tentar matar 2 de uma vez. Ah, você tá sem as suas faquinhas doidas, né? Então, beleza. Iniciativa do bigorna 4. Mas nisso vocês têm que achar o lugar onde tá os trens. Nossa, pegar as coisas. Ó. Uau! Ó. Um avião, né? Um avião? Que isso? Oi? Iniciativa do bigorna é 8. Gente, lembra que vocês têm esses pontos de ação aqui, ó. Nessas horas desesperadas é pra usar, ó. Pode usar um por combate, né? Então, um ponto de ação dá uma ação extra. Então, bigorna, ó, Tepac, se você quiser dar um tiro num tiro no outro, é só cortar um desses aqui, ó. Tá. Tá? Pode ir? Pode ir. Você vai dar 2 tiros? É. Então tá. Então dá no primeiro. 2 e 6 mais 3. 6. 9. 9. Não, mas só destreza. Não, é. Isso é mais destreza. Então deu. Vai ser mais 9. 9 mais 6? Deu... 15. Acertou o primeiro, pau! E caiu de um lado. E aí você tira um ponto de ação. E acerta o segundo. Isso deu também. Deu também? Pá! Ele caiu. E o terceiro atira de volta. Tá? Porque eles são por último. Ele já tá no final do round. Ah. Tá? Ele atira de volta em cima do... Lembra que vocês estão sem armadura. Tá? Você não levantou 2 pontos de ação. Primeira ação é normal. Não, né? Não, é. Não, eu marquei 2, não marquei 2. Por que tem isso? É um. Quem tem ponto de ação quadradinho e meia lua? É o seguinte. Os pretos são os que você tem. Os quadradinhos é o que vai gastar na aventura inteira. Você vai pintando. E não pode chegar. É, recuperar? Pintando já gastou, entendeu? Não, até o final da aventura. Aí na próxima aventura, na sessão não, quando tem coisa fechar a aventura, aí zera tudo de novo. Tem coisa que zera, aí você paga só de novo. Aí ele vai atirar. Isso é verdade. Mas... Ele tirou 6 mais 7. 13. 13? Beleza. Tá distante de você, você pode, tipo assim, dar uma virada pro lado, assim. Tá? Rola 2d6 mais 10. Que problema filosófico, hein? É. Não é uma meia do. Mais atletismo. É uma bola em golpe que a gente põe mais errado. É uma bola em golpe. Não ficou sem. Não é. 2d6, mais destreza, mais atletismo. De resposta tá preenchido um pouquinho diferente. Você fica preocupado também? É. Você não reclamou do quadrado embaixo, tem uma borda, não? Mais 7, 13. É, já acertou. A minha rua não trigou. Não tem importância de baixo pelo morro. Ó, de parque, você tomou 5 de dano. Eu só vi no... E esse entra direto. De parque, tá com o ombro queimado, assim, quase um tiro de plástico. Tem 55. Eu aguento. Não, mas espera um pouquinho. Foi 5 de dano, mas é porque você tem a sua pele, tem redução de dano. Então entrou um só. Pra um. Fala que você atira, gente. Ele vai pra frente do povo e bate nele. É, por isso que ele já tá lá na frente. Então, vamos lá. A iniciativa do bigorna foi 8. 8? É. Tá. Aí, Bigona, aí, Deepak, você tá arrastando a mulher berrando lá do seu lado. Vou levar no computador central, abre todas as celas, vê. Passa na sala da Abby e abre. É, vou passar na sala de todo mundo aqui. Tá. Ó, o roteiro cê, itinerário não, então, vai então, ser esse. Então, primeiro... calma, segundo por segundo. Então, nessa hora, você matou esses dois caras, pegou a mulher e foi pra onde? Pra abrir a cela de alguém que tá aqui. De uma pessoa. A cela de? Não sei quem entende. Eu. Computador. Tá. Então, beleza. Um monte de cara. Então, Ayla. É, então, Delta, então, você saiu. Vai abrir ele. Ela. Então, Deepak vai abrir a Ayla. Deepak tá assim. Não, pera. Não sei. Pera aí. Ayla, Deepak. Ayla. Tá, pronto. Eu vou ver se deslocou o ombro da mulher. Vai lá. Então, Deepak vai lá, vai arrastando a mulher. Então, liberta a Ayla. Ayla. Opa. O que você vai fazer? Pegar a arma. Quem tá vindo no corredor? É. É, tem o terceiro cara que o Deepak não conseguiu. Que ainda tá lá no painel de controle. Já tira nele. Então manda o pirombaço. Acertou. Acertou? Essa ele é... pau, caiu lá normal, pra trás. Né? É. Ele tem que dar dano ou ele morre direto? Não, ele morre direto. Tá bom. Tá? Aí, Delta. Tá lá. O que você vai fazer? Ah, você tá presa. Delta tá presa. Boris, Boris. Você tá. Ah, eu consegui abrir meu braço? Conseguiu abrir. Rasgou assim, deu aquela dor imensa na sua cabeça. E eu liguei ele. Hã? E eu liguei Calma. Ele. Não, você abriu o braço e aí. É. Reator, né? Era um reator. Aí você olhou o reator assim, você viu que o reator tá. Eles soldaram o reator assim. Que delícia! Entendeu? Então você tem que. Você tem que. Você tem que. Você pode. Tentar pegar uma dessas armas assim, quebrar ela assim, usar um fiozinho, eu sei que é super gênio, é. E fazer um tipo um, pois é, eu um sou... outro caminho assim. O negócio de ser gadgeteers também é meio que isso, né? Nossa, isso, é. Você tem que ter, né, instrumento pra fazer. Pega uma dessas armas que tá no chão, quebra ela assim. Tá presa ainda. Tá presa. Ah, tá presa. Então não fiz nada. Não, é, mas você viu rapidamente. Uhum. Entendeu? Que você consegue fazer. Boris. Tá, tô correndo lá pra frente. Tá. Quando você chegou lá na frente, você vê que tem. É, esse é uma sala, assim, é uma área assim, bem grande, assim, quadrangular, com várias celas, tem dois andares, né? Uhum. Tem uma porta central na frente e duas laterais. Então você chegou lá na frente, tem aquele o painel de controle, você pode virar à esquerda, sair à esquerda, tem uma saída para a esquerda, tem uma saída para a direita, que é mais ou menos para onde que, quando você vê o Bigorna e o Farad indo para a direita. E naquela porta central, assim a porta se abre e tá vindo lá. Tem 10 soldados da Copsec vindo correndo. E todos armados assim, eles, e alguns já estão ajoelhando e pegando e atirando. Jailbreak, jailbreak! Aí tá um monte de alarme rolando na cabeça. A revolução nesse negócio. Jailbreak! A gente é daqui vivo, a gente não sai. É, tá? É exatamente isso. A gente sai vivo, pode, vai jogar Cthulhu com Hatcher. Beleza. Vai ser Capitão Mel e Hatcher. Capitão Mel. Você vai virar capitão. É uma banda, o Capitão Mel e seus Hatcher. Aí se morrer todo mundo, vocês viram pro lado mal e joga com os bandidos. Ah. E vai lá investigar e tal. Todos com caras do cenário. Porque até agora a gente nem entrou na história do Cthulhu de verdade, só que causando caos. Na verdade, tá só causando caos. Quem tem mais pesado do Cthulhu é o doutor. Esse capitão nem colocou esse cara de capitão, ele viu que ele matar os outros atacando o Cthulhu. Então vamos lá, bora. Você chegou lá na frente, tá vindo esses soldados. Pois é, eu falei. Você vai atirar neles? Não, tá bom demais. Vou atirar neles. Rajada. Rajada? Rajada, eu vou gastar ponto de ação, vou dar 2x. Tá ok. 2x de rajada. 7, 11, 15, 18. O primeiro, menos 6. 18, rola um D6 pra ver quantos que você pega. 2. Pegou 2. Segundo tiro. Nossa, esse foi ruim. 7, 10, 14. 14, mas rajada é menos 4. Aí você fica a 10. Uhum. Aí esse segundo você não conseguiu acertar, não. Rajada. Mas o primeiro você conseguiu acertar. E dois. Dos 10 capotaram lá. Você acertou o seu tiro. Aí eu tô indo pro canto pra pegar a cobertura. Tá, ok. E aí você decide pra que lado vocês vão. Pra esquerda ou pra direita? Pra direita, tá? Ou que o povo tava meio que levando eles assim. Então tá. Não, porque agora são os inimigos. São os inimigos. Então é o seguinte. São 8. Eu vou dividir os 8 o seguinte. 4 vão atacar o Boris e os outros 4 vão atacar o Dipak. Tá? A Ayla também tá na jogada aí. Com 3 pra cada um, 2 pra ela. Tá. Então, 3 no Boris. Vou atacar 3 no. 3 estão mirando assim, aonde você tá. Você tá com cobertura? É, meia cobertura. Então, beleza, isso. Porque esse é uma plataforma assim, então tem um. Sempre tem um cachorro. Eu entendi que ela chama encruzilhada. Assim. Isso, é, uma encruzilhada. Então você tá. Sempre tem cachorro. Não, e tem esse painel de controle que você pode esconder atrás do painel. Exatamente. Exatamente, fazendo isso. Então você tá abaixo do painel, então você tá a menos 4 pra eles. Quem vai guia só for, sempre tem lugar pra você escolher. Né? Sempre. Todos os lugares, todos os cenários possíveis. Dentro aí, da nave, na base, no meio da cidade, tudo. Os 3 vão fazer você um ataque, mas vai dar 3 danos. Tá. Tem um deserto, uns caras. Erraram. Eles erraram no Boris. É os caras do Darth Vader que atiraram no Boris. Os caras do Darth Vader. Então agora na Ayla, 2 em cima da Ayla. E aí eles acertaram, vai. Dei 10 aqui. Eles têm mais 7, aí menos 4 dá 13. É acima de 12, então tá tudo bom. Bem. Então deixa eu dar o dano. Ai, tô achando que a área caiu. Deu 11 de dano. Não, cara, não. 11, num tiro. Ai, é. Mas ela tem PV adicional. Acertou o ombro. E depois... Ixi. Mais 11. Não. Tá de pé. 22 de dano. Vai começar a ficar já, começa a ficar capim. Com penalidade? É. Yeah. Mas é forte pra caralho, tem 35. Ah, não, não, não. E é o seguinte, você. 24? Não, não. 11. Não, ela tomou 22, não? Ah, 22. 2, 11. É, 22. Tomou 22. 24. Aí, no Dipak. Mas é dois. É, 13, 3 caras atiram no Dipak. E deu 7 mais 7, 14. Menos 4, 10. Né? Não, mas o Dipak não tava procurando. Não tava com cobertura. Porque o Dipak tá com a mulher. Uhum. Entendeu? Não, é a cobertura dele. É. Não. Então deixa eu rolar. Vou rolar aqui um dado. Se sair um, a mulher morreu. Não, a mulher não morreu, não. Mas. Caiu dois ataques com você. Então foi. Ih, 3. Ficou na armadura. E o segundo ataque deu 3. Ficou todos dois na armadura. Pem, pem. Aí nisso é o seguinte: onde bate no Dipak e vai abrir na armadura, você vê que porque a pele dele é de nanotec. Então, onde bate assim, ela vira tipo um metal na hora. Né? A sua pele assim é de alta tecnologia. Quando ela sofre um impacto, ela altera pra poder absorver o impacto. Entendeu? Então aí um bate na testa do... Os dois tiros batem na testa do Dipak, ele olha pra vocês e ele tá com o rosto meio metálico, assim, ó, bem medonhão. A mulher olha e berra mais ainda. Não berra não, aí ela desmaia. De batom, né? Então fica lá desmaiada, e o Dipak segurando a mão dela. Assim. Tudo bem. Então vamos lá. Bigorna. Yeah! Bigorna vai fazer ação de luta livre. Manda brasa. Agora vai pegar o soldado que estiver mais perto dele, levar pra cima, girar e jogar na galera que tá vindo. De luta livre, né? Luta livre, lógico. Mucha, mucha. Ele sai correndo. Bigorna não tá doido, pô. Então, beleza. Rola aí 2d6. Aí eu tenho que fazer a destreza do cara. Luta mais força. Isso, é. Deu 10 do cara. Luta mais força, cara. Eu tirei quase crítico. Ah, então beleza. Rolou. Deu 5 e 6. Esse é um crítico lindo. Então beleza. Você pega, segura e joga em mais 2, né? E jogar em quem tiver onde tem mais gente. Aqueles 10 que estão chegando estão longe ainda. São 8. Não, são 8 agora. São 8? Eles estão perto? São 8. Eles já estão mais perto. Já estão mais perto. Então é deles que vai. Então tá. Aí você acerta 2, tá? Rola 2d6 pra dar o dano. O dano vai cair nos 3. Vamos lá. Entendi. São três, um sendo julgado e dois levando. Um que vai tomar nas costas e dois que vai tomar. Ah, foi bom também. Deu 11. Mais força. Né? Mais força? É, mais força. Então, 16. 16, beleza. Os três caem no chão totalmente ou morto ou desmaiado, você não sabe direito. Bigorna! E aí. Vem tiro. Agora se empolgou, achou que tava maluco. Então, beleza, agora eu sei, Dipak. Você viu o Bigorna fazendo demonstração Bigorna, aí? Bigorna mata mais gente dos nossos rifles. Vai lá, Dipak. Tá, você pode usar a sua arma de tacap e ir lá e sentar o cacete. Aí você não vê ele levantando mesmo. Você vai largar a mulher, a menina, ou você vai. Ah, agora é a hora que você pode usar a mão da menina pra libertar os prisioneiros. Tá, então vou usar. A mão? Não ia ser. E aí, nessa mesma hora, as celas se abrem. Assim, né? E aí sai aqueles prisioneiros e por mais louco lá de Moltares, assim, ele sai assim. Capitão Silva, você acha que é o quê? Morte a Copsec! Os guardas começam. Aí os prisioneiros começam a pular lá de cima em cima da galera. Fazendo tipo um montinho, assim. Aí os soldados, alguns soldados conseguem bater em retirada, o resto fica lá e destroça os caras. Nós vamos pegar um mais ou menos vivo e perguntar cadê as armas, pô. Aí o Farad, não, mas o Farad. O computador não tem jeito, ele ia fazer isso depois. Ah, pelo computador, ela deve conseguir ir lá e fazer tá. Isso. Aí o Farad fala assim: nossa, todos esses serial killers que apareceram aqui em Moltares nos últimos 5 meses, todos. Todos, coitado da Corpsec, todos livres. E Bigorna tá liderando eles, vamos! Não, não, meu filho, vamos embora! E também os mineradores presos injustamente por causa da sindicalização. É, porque aí... Entendeu? Porque o Farad falou, o Farad não deu tempo de falar pra vocês que tava tendo uma epidemia. De se alguém perguntar pra ele, ele fala. Okay? Bom, acho que tava tendo. Tava tendo muita loucura na cidade de Moltares nos últimos meses. Né? Mas vocês rapidamente deduzem isso quando vocês veem a galera que sai das jaulas, das celas, que eles caem em cima dos guardas, eles vão destroçando os guardas e uns começam a comer assim, ó. Sacou? Inclusive, a Ayla, você fica meio besta quando vê isso, o Dipak também fica meio besta e teste de sanidade. Charge point. Nossa! Você vê os caras destroçando os guardas e começando a comer os guardas. Como é que tá rolando? Não, sanidade é o seguinte: 2d6 mais inteligência ou sabedoria, o que for maior. E tem que tirar acima de 12. Tá? Se não tirar. Entendeu? Quem passou perde um ponto, quem não passou perde dois. Tá sempre? Até o final da aventura? Até o final da aventura. Dois, não. Tem 33 de sanidade? Negócio. Poxa, eu não sei, espero que tenha mais. Não, a média. É a média? Eu ainda tô com. Você tá achando dois pouco? 42, mas eu tenho resta. O Heimstein, ele pode ver o Cthulhu 4 vezes. Aí fica doido. Viu? É, na quarta ele fica doido. Não, ele já vai ficando doido, né? Porque Cthulhu dá menos 10, entendeu? É, uma cena dessa é um ponto de sanidade que perde, ou dois. Um monstrão aí vai ser 3 ou 4, um monstrão maior vai ser 5 ou 6, assim vai. Tá? Então não assusta se vocês acharem que o ponto é muito alto, mas não é não. E quando chega a metade ou ato, você ganha um bônus no teste andar, fica mais difícil de dividir. Ok? Então de pack. Não, alguém teve aí temporária. Não, só dois, teve dois. Só. Mas você não passou. Eu não passei. Então, temporária. Vamos lá. Rola. Um D6. Mas é temporada. Dois. Rola um D6 de novo. Tipo pior, rola de novo. Um. Atitude homicida. Tenta matar um aliado que vê como a causa do que está acontecendo. Um aliado? É. Você olha assim, Você olha assim, você olha pro Dipak e na sua viagem você acha que o Dipak vai querer te comer. Assim, no mau sentido. Ele vai querer te comer e você acha que ele é um canibal também. Eu vou então pular em cima dele e dar porrada nele. E ele vai te fazer tá? Sai. Você vê que a Ayla vai. Vamos resolver isso aqui. A Ayla vai em cima do Dipak assim e começa batendo no Dipak. Ah, de repente, do nada. Mobiliza ela. Vai berrar alguma coisa? Dá uma coisa no rosto assim? Falando o quê? Backslap. É. Backslap. Calma, ela. É, ninguém volte ao quê? Volte a. Volte ao normal! Normal! Pull yourself together. Put yourself together, bitch! Bitch! Yeah! Bitch! Pull yourself together! Então você vai dar um tapa nela. Então rola aí. Shake it up. Rola o seu tapa. Nossa, tapa do Dipa. Não, você já rola o dano. Quanto de dano? Okay. Tá. Cabeça vai o morrer. Dano. O dano é. Cabeça. Um é pior que levar um tiro. É pior que um tiro, né? Não, ele vai dar de stun. É stun. É, tá? É de. Não, okay. É de contusão. Ó, um. Bonitinho. Mais 6. Mais a força. Morreu. Não, tá em pé aqui. Então beleza, só faz um teste de constituição assim, porque você tomou um tapão do Dipak só pra ver se você não desmaia. Tirar mais que 10. Rolou? Então massa. Tá em pé, aí ele bate nisso, entendeu? Aí passa. Shake it off. Passa um tempo assim, você volta ao normal, mas você tá achando aquilo horrível, aquilo horrendo. Os caras comendo os corpos do Corpsec na sua frente. Bom, tá? A galera tá achando normal. Vai comentar alguma coisa? Não, pelo menos perdeu o round aí agora. Capitão, né? Beleza. Então massa, Ayla. Então Ayla, você perde o round gritando horror e esse round é que você ataca o Dipak e tudo. E aí vem a Delta. Você vai no painel de controle? Painel de controle, sim, tá livre. Todo mundo tá livre. Os psicopatas são livres, a gente tá livre. Acha aí onde estão os nossos equipamentos, Só que seu braço tá morto ainda. Então liga seu abraço no computador lá. E o seu olho tá zero também. Eu preciso do braço? Seu olho tá desligado. Não, é genética, ué. É engenharia genética. Ah, o seu olho é genética. Tem alguém que tem cibernético? Não, não é só ela. Eu tenho a enhanced destreza genética, assim. Ah, tá. Eu não preciso do braço pra hackear o computador, não preciso. Não, não. Você precisa do computador pra ajudar seu braço a funcionar. Não, ela precisa de um fiozinho elétrico assim e tal, pra chegar e. É, mas eu vou hackear primeiro. Né? É, mas você pode hackear com uma mão só, porque você é a Delta, sacou? Ó, com uma mão só. Com a mão nas costas. Ó. Faz de costas, saquei de costas. Então rola aí. De costas. Mostrar que você é bom, hackeia com o pé. É o seguinte, só que, Ayla, na hora que você vai começar a hackear, você olha pra frente e você vê que os prisioneiros estão comendo os Corpsex. Entendeu? Não comeu. Rola aí 2d6 mais inteligência. Tempo normal. Você viu quanto zap atualizou? Deu quanto? 12. Deu 12? Tipo, eu tenho, mas não. Beleza. Você comanda a mensagem. Você pede um ponto de sanidade. Você acha aquilo horrível, mas aquilo não te distrai muito, não. Você acha, meu Deus. Aí outra coisa, os canibais estão terminando lá e estão começando a olhar pra vocês assim. Que beleza. Com uma cara assim, ai que delícia. Eles estavam comendo o morto? Sim, os 10 soldados que foram destruídos. Quer saber isso? Eles mataram e aí eles. Mataram e comeram, que estava morto também, comer tudo. E como vocês estão na plantação. Doidão de cutiulo. E aí como vocês estão na plataforma um pouco acima, eles agora que eles estão terminando, eles estão olhando pra vocês ali. E estão vendo que vocês estão assim, bem robusto e tal. Aí você entra lá, você vê no computador lá, aparece a planta do presídio. O presídio ele fica, é um quadrado assim que fica mais afastado do lado da pirâmide. Uhum. Tá? E uma coisa que você nota na hora que você vê o mapa da pirâmide, uma área da pirâmide está todo desligado assim. Você não vê. Você entra no computador e essa área não está mapeada. Parece que é off-limits. Uau. Entendeu? Uma área lá tá off-limits. E numa outra área, assim, você vê tem esse quadrado, assim, que é o perímetro, que é o presídio. Tem um quadrado atrás que tá todo escuro, assim. Tem uma área da pirâmide, esse quadrado atrás tá todo escuro. E tem um outro quadrado que é tipo um hangar gigantesco, um monte de nave, assim. Tem umas 50 naves lá. Tá? E apareceu o lugar onde está o nosso negócio? O, onde estão vocês? É, você aciona lá rapidinho assim, onde eles estão, aí. Pum, pum, onde está a arma? Aparecendo. Hã? Foi guardada as armas. Onde guardaram nossas armas? Nosso equipamento. Nosso equipamento. Sim, você acha esse lugar, ele está. É, saindo à direita num dos escritórios, né, que fica assim do lado. Tem uma área assim que é uma área de onde ficam os pertences dos presidiários, sabe? Tá. Mas ela tá toda ela tá locked aí. E a outra coisa que você tá vendo é uma tropa de em torno assim, de uns 500 soldados indo em direção justamente naquele local onde está tá entrando. Entendeu? Pode controlar os portões e fechar os portões. Tem outra coisa. Na hora que você está terminando assim, você vê que tem está lá indicando que parece que um gás venenoso vai ser liberado ali, né? Aquele lugar vai ser fechado, liberado para matar todo mundo lá dentro, os prisioneiros e tudo. Então cancela esse trem aí. Não, fecha tudo, mas a gente tem que chegar no nosso negócio antes. Aí o Bigorna morre, não pode. Você pode só levar o Bigorna, né? Não, a gente leva o Bigorna. Mas aí. Bigorna, mas aí. Pai dele. Tem que a gente cancelar a ordem, não? Pois é, não tem a gente cancelar, não? Tem. Mas você vai levar duas rodadas hackeando pra cancelar. Uma agora e na outra. Ou você gasta um ponto de ação e faz isso. Isso. É over o quê? Como é que chama? Não, mas a Paula não gosta de gastar um monte de ação. Não, mas tem que. Não, vamos dar. Porque depois vai precisar pro monstro. Então vou gastar o ponto de ação e hackear rápido. Então rola duas vezes 14. Dois resultados de 14, vai lá. É o quê? Dois resultados de computador. Computador ou robô? Computador. Computador. Olha, com um braço só. Ah, tá épico hoje. Tá desesperador. 18 no primeiro. Isso. Quando que não tá? E 18 no segundo. Que isso, hein? 18 no primeiro, 18 no segundo? É. Nu. Beleza. Você cortou. Você pode botar um delay se você quiser. Você pode botar um delay assim, para pro gás sair em determinada hora. Ah, é. O gás venenoso. Rola um delay. É. Vai rolar? É o cianureto nanotecnologia. Uau. Nanotec. Nanocianureto. Nanocianureto. O que é? Uns 20 minutos? Pode ser. Sei lá. Não, então você pode o seguinte, quando vocês saírem, quando você fechar aquela porta ali, ativa na mesma hora. Então tá, então é isso. Você deixou esse programa lá? E você fechou a porta do povo que tá vendo. Ó, a Delta tá começando a café. E eu fechei a porta do povo que tá vindo também, dos 500. Ah, você fechou o máximo possível, né? É. Na mesma hora que você tá fechando, você vê que tem os programadores da Senac que estão tentando quebrar as barreiras que você tá colocando lá. É, mas inclusive, quem tá vendo ela programando, você vê que a mão dela tá assim... Tá rapidona, assim. Tá. Aí os programadores de lá estão assim, nu, velho. Nu, velho. Consegui tirar 18 na pau nesse velho. Nu, velho. Consegui tirar 18, não. Enquanto isso, só Boris. Tira crítica. Boris, tá lá, você tá vendo? Boris, você tá vendo? Dois dos canibais agarram o Farad assim e estão levando lá no meio do banquete. Lá, papai! Lá. Logo um menorzinho. Papai! Meu filho! Meu filho! Salve Samira, meu filho! Aí a Samira, não, papai! A Samira foi também. A Samira vai ser carregada também do lado. Assim. Ah, Boris. Ah, vou gritar pra ele me ajudar, vou atirar num dos caras. Vai atirar nos caras? Não! Deu 11. Eu não posso dar rajado, senão eu acerto o cara. 11, 15, 19. 19. Pá! Você matou um dos caras que estava carregando ele, o Farad cai no chão assim, e o outro continua, que eram dois. O outro continua arrastando a perna do Farad. Que isso? Eu tô insanidade. Bigorna tá correndo. Ah, The Horror? Bigorna tá correndo. Beleza. Um dos inimigos, agora é os canibais que estão lá dentro. Ah, um dos canibais, três canibais, eles são meio capenga, mas são canibal. Eles vão pular em cima do Bigorna, tá? Vou fazer um ataque pros três. Bigorna não vai parar de correr. Beleza. Deu 7 mais 7, deu 14. Você vai querer esquivar ou... Se você não esquivar, eles conseguiram te agarrar. E vão morder. Pra esquivar, para de correr? Pra esquivar. Não, você, é, você pode tentar, tipo, desviar assim, sacou? Isso, exatamente. Ah, então é isso. Então, mano, tem que tirar. Tem que tirar mais que 14. Tirar mais 14. Se você tirar igual, eles agarraram. Destreza? Isso. Deu. 13. 13? Então eles agarraram, os caras agarraram. E eu vou dar o ataque dele, cada um comendo. É 3d6. Dá. É 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 de dano. Não, o ataque dele é tudo. Não, um tá mordendo a perna, o outro tá mordendo o ombro. O Bigode tem RD6. RD6? O RD é pra dar o ataque. É, então eles estão quebrando os dentes. Então eles estão lá mordendo e não parou. Não, verdade. Ele tem maior camadura que a gente tem. Tá arrastando eles. Tá só um teste de dente. Tem maior camadura que a gente tem. É mais difícil morder o Bigode do que morder pela armadura. 15, beleza, tá carregando os caras. Então o Bigora tá vindo com 3 canibais agarrados nele. Ai! E os canibais assim, tentando comer. Uau, então vamos lá, beleza. De Pac. É tipo, o que aconteceria se o Terry Pratchett escrevesse uma história de um tcholo na ficção científica, é isso. Vai lá, De Pac. É... Então, o Spike tá todo mundo tranquilo, né? Ah, não, tá vendo isso? Não, é, o Farad tá quase sendo levado pro nós temos que ir, nós temos que tentar ir agora lá e pegar nossas armas. Detona aí, o último pra poder salvar. Você pode matar o segundo que tá puxando o Farad e salvar o Farad. Com salvar rifle. E correr com rifle. Pra negócio das armas. Hã? Com rifle. Com rifle ou pegando o rifle como tacap e metendo na cabeça. 6. Tacap. Mais? 6. Você vai usar como tacap? É. Então é destreza. 4. Todos os caras mais 3. Seria armas brancas. Quanto você tem de armas brancas? Ia pular esse cara. Deu? Muito bom, muito bom. 13. Deu? 13. Deu? Deu? Deu? 12. Aí o de Pac sai correndo com o rifle dele e amassa o cara, a cabeça do cara. Que nem um mamão podre. E aí você, o Farad, ai, ai, De Pac, não aguento mais correr. Ai, meu coração está batendo demais. Carregar ele e vai levar lá pra fora. Então você tá botou fora, ele não, assim no direita, ombro assim vai. E saiu correndo pra direita, né? Então tá. Onde estão os seus enquanto atos? Isso, Ayla. É, tá ainda muito chocada, mas vai tentar atirar nos canibais. Beleza, você vai tentar atirar nos canibais pra dar tempo do pessoal sair. Pela rajada, porta. Rajada nos canibais. Então manda dar uma rajada. Ah, ó, só pra vocês terem ideia, são 100, são 50 canibais também. Tá, é 17. 17? É. Beleza, você acerta um no peito e você vê que quando ele tinha um cabelão assim, todo meio lambento assim, você vê que quando ele morre, ele cai assim pra trás, você vê que na testa dele assim, tá cortado com faca um olho assim. Aí você olha lembra aquilo. Lembra do sonho. É, você lembra do sonho. Rola do DC mais inteligente. Já vi que eu vou dançar nessa sanidade primeiro aqui, beleza. Você foi escolhido. É, 14. 14? Não, passou numa boa, perde um ponto de sanidade. Sem sanidade temporária. Sem sanidade temporária. Beleza, Delta. Todo mundo, aí vocês todos passaram. Já passaram pela porta da direita, Delta, você pode fechar a porta. Já pegou? Bigorna tá lá, ué. Bigorna também. Não, Bigorna também. Já passou? Pegou lá? De praia. Pegou. De praia, pegou pai. Bigorna só tem que tirar o... Chacoalhar os caras que estão... Chacoalhou, chacoalhou. Aí na hora que o Dipoque passa, você vai fechar? Fechou a porta. E a Samira? Hã? Samira tá lá ou não? A Samira já foi na frente. Correu na frente. Ela consegue correr na frente. Vocês estão empurrando assim, junto com o Boris. Isso, todo mundo que vocês conhecem saíram. E gás. E fechou. Na hora que você fecha, assim, um dos canibais bota a mão pra fora, a porta fecha e corta a mão dele cai no chão. E fica mexendo. Não, não fica mexendo. Não. Mas cai no chão. E aí você taca o gás lá dentro, aí vocês começam a escutar os sons. De, porque tinha 50 lá embaixo, mas tinha uns 100 ainda que estavam nas jaulas, assim, que eles começaram a atacar entre si. Aí você começa, vocês começam a escutar o som de 150 pessoas urrando de dor e. Imagina o tamanho do relatório que o cara vai ter que fazer depois, capitão. Eu sei que eu não vou estar vivo pra isso. Ah, ah. Tá fazendo o report, cara. Olha só. Aí, vocês. Então, a Delta, você vai levar eles pra onde? Você sabe o. Pra onde estão os equipamentos e depois pro então, o que, que vocês vão fazer? O que, que vocês vão fazer? Pra onde que vocês irão? Procurar os equipamentos. Na sala dos equipamentos. Na sala dos equipamentos? A direita, né? Isso. Já fomos à direita. Na hora que você vira à direita. Tem três soldados correndo assim na direção de vocês. Parados! Parados. Olha lá, iniciativa. Não, eu só vou rolar dos caras, vou usar os que estão aqui, tá? Não, vou usar os que estão aqui. Deu 7, mais 7 dá 14. Não é a minha da. Não, vou usar os que estão aqui. Beleza? Então, olha, atira você primeiro. Atira. São três? São três. Rajada nos três, então vou ver se eu pego todos de uma vez. Tá. Rajada? Tá, menos 4. Ok. Tem que tirar 14. Menos. 7 mais 11? 18. Menos 4, 14. Ó. Oh, beleza. Então, massa. Daí eles caem assim no chão, sangue pra todo lado. E tudo, sangue não, porque é plasma, né? Tá tudo aquele cheiro de carne queimada. Ah, e aí não é tipo o nosso, não? Que é de bala? Não, desse é plasma. Isso. Aí você vê que a porta lá se abre. Quer dizer, eles caem, vocês chegam lá. Chegam lá na porta. Coitado, ela ainda tá com o braço. Tá, assim, até agora, né? Mas aí agora a gente. Tem lá um painel assim de que é só encostar a mão e tal, mas você já hackeou, já botou sua mão no database. A mão, né? Você botou sua mão no database. Por enquanto, enquanto eles não descobrirem aonde você escondeu os dados da sua mão dentro do database da pirâmide, você tem acesso à pirâmide executiva toda. Então, se vocês quiserem, vocês podem investigar dentro da pirâmide e descobrir todos os segredos terríveis que a Senago está guardando. Ou então, vocês podem fugir e ir embora. Esse é o eu leio tudo que tem que ser para ser lido. Ou você zera a dungeon ou você não zera a dungeon. Tá escrito, não leia, você vai ler. Tá nas ordens. Tomo proibido da Senago. Sim, eu leio. Yes. É o proibidão da cena. Aí você coloca a mão, abre, e esse é o depósito das coisas dos prisioneiros, né? Aí você fala, o nosso tá no 13-1-4-3-8-2-B-3-C. Você pode baixar pra sua cabeça pra você terminar de ver depois. Mas a gente tem que ir lá e ver. O braço dela tá morto. Ali onde a gente tá, eu não consigo identificar alguma coisa, não? Alguém pegou, guardou uns. Uma arma mágica. Não, é uma arma mágica. Tá todos os negócios fechados. Que tem assim? Que é melhor que a minha. Essa é a outra. Todos os negócios fechados. Você aperta, bom, gente. Não, mas não. Não tem inventário? Ah, sei, tem inventário. E aí você entra, hackeia o inventário. Eu quero achar alguém que tenha, sei lá, um solda pra eu soltar, meu, limpar meu braço. Aí eu acho, vou lá e pego. Ah, se tem alguma coisa ali, né? Então rola aí. Rola o quê? Que bela assim no ar, gente. Igual aquele menino do inteligência mais computadores. Investigação. Só na cabeça dela. Você não vai investigar, você vai entrar no database, hackear e botar a search. É muito bom. Então, investigação. Muito legal. Com poder muito legal. É que tem aquele que tá na frente da parede. Dois exercícios mais computadores, dá mais 14. Eu vi esse Alphas, eu já vi. Um seriado legalzinho até. Um poderzinho, mas o mais legal desse cara. Ele pega as ondas de. Ele capta onda, ele capta fluxo de dados que estão passando em lugares, qualquer coisa. Mas ele é. É autista. Ele é autista. Ele fica assim, ó. Então, beleza. Quando mostra a câmera de onde você descobriu que na. Tá ele em frente à parede, sim. Mas na hora que mostra o poder dele funcionando, ele tá vendo, ele tá na TV, ele tá vendo câmera de tráfego ao mesmo tempo, conversando com alguém no chat e tal, assim, ó. É, deixa eu fazer mais coisas de todos, não achei dois não. É do caralho. Lá atrás tem uma portinha. Eles têm os poderes legais. Aqui, aqui do lá atrás tem uma área de manutenção. Calcular como é que acorda automaticamente, como é que acerta as coisas nos lugares. Mas depois que fazer. É, que é tipo a evolução. Então, levar, assim, é muito mais bizarro. É. Assim, então. Levar uns 10 minutos pra botar seu braço operacional de novo. Poder que tá. Então você tem que falar pra eles que eles têm que ganhar 10 minutos pra vocês. Galera, o negócio é o seguinte: eu consegui hackear aqui o computador. Dá pra gente descobrir tudo que a gente quiser, mas eu preciso aí de uns 10 minutos pra arrumar meu braço. E tem que segurar ele. Fecha bem a porta ali então. E me dá 2 minutos pra pôr minha armadura e minha arma. Então, ó, eu vou arrumar e aí a gente, enquanto eu arrumo o braço, depois a gente vai investigar. Mas eles estão vestindo. Bigorna, quer bigorna nele, cadê? As minhas bigornas. Ah, tá lá, já mandei pra pegar. Aí nisso o Farad senta-se no chão. Meu Deus, Moltar está numa espiral para o caos. Oh, meu Deus. Não se preocupa, papai, eles são os Mariners. Eles vão nos ajudar. Sim, meu filho, mas você sabe que você viu ali. Eu não sabia que estava tão, que a situação estava tão terrível. Nós tínhamos escutado várias histórias de crimes horrendos. Isso não aconteceu há quanto tempo? É mais ou menos. Assim, ao longo da história de Montares. Pois é, ao longo da história de Montares, por ano, 2 ou 3 pessoas enlouqueciam. Ninguém sabia por quê. Dizem que é os gases que saem das minas de Foscólio. Então, nós sempre tivemos um número de assassinos seriais maior do que qualquer outra colônia. Ninguém sabe por quê. Mas, nos últimos tempos, nos últimos 5 meses, mais ou menos, tem aumentado muito os casos. E casos de canibalismo. Mas a Senago andou acobertando isso, pelo que eu estou vendo agora. A Senago andou acobertando isso. E eu me indago, por que elas fizeram isso? Por que fizeram isso com o Farad? Por que fizeram isso com o Maltares? Pelo visto, parece que eles estavam guardando. Eram vários casos de assassinos seriais. E a outra coisa que me pergunta, por que eles não destruíram esses assassinos? Por que eles não mataram? Eles têm a política da lei marcial muito severa. Se alguém for condenado por um crime hediondo, ele é sumariamente executado. Essas são as leis das colônias. Mas por que, que eles mantiveram ele? O que eles estavam fazendo com esses assassinos seriais? Talvez no banco de dados possamos saber. Eu estou ligando meu braço. E a outra coisa que eu também fico me perguntando é, Deanna Solinka disse que a nave Stepona ainda estava aqui. Bem, agora que nós estamos na lista negra da Senargo, eu gostaria muito de saber o que aconteceu com a nave Stepona. Acho que talvez tenha alguma relação a esse caos que nós estamos caindo. E por que que a Senargo está escondendo tudo isso? E quem são aqueles soldados de preto que nos atacaram? Nossa senhora! Tá muito cheio de questões. Eu também tenho as mesmas dúvidas, senhor Farad. Agora não entende por que a nave está lá abandonada tanto tempo e ninguém foi lá buscar ainda. E por que quando chega alguém de fora eles não deixam lá buscar? Outro mistério, meu amor. Sim. Por que será? Por que será? Por que será? Mas não importa. Oh, Deus. Nós vamos embora daqui. Acho melhor ir embora daqui. Já terminou aí? Bigorna. Download aí? Terminei. Vamos sair dessa pirâmide e nunca mais voltar aqui. Papai, eu tenho que ajudar os Mariners. O mais seguro é ficar com a gente. Se você sair... Não, meu irmãozinho, papai, não vai, não fique. Entrar nos Mariners. Não, irmãozinho, Samira não quer que você vá. Se você saírem os corpos aí da Senado, vão prender você de novo. Quem aqui? Minha mãe, papai consegue fugir, velho. Não, nós vamos lá para o lixão e Deanna Solinka, a presidente do sindicato dos minerados, irá nos ajudar a nos esconder. Sindicato dos minerados no lixão? Ah, claro. Lixão, eu tiro a parte dela, sustento. Então, terminei. Terminou. Aí passou 10 minutos, terminou, mas aí vocês começam a escutar o barulho assim, parece de um veículo. Inca! Inca! Inca! Vindo pelo corredor. Assim. Inca! Inca! E atrás dele, barulho de um monte de soldados. Zzzzka! Zzzzka! Vamos fugir então? Vambora? Ah, tem jeito de fazer um download assim? Você, pelo barulho, isso vocês saberiam, né? Que vocês não conseguem acessar as câmeras. Meu barulho aqui deve ser um Steel Shark. O Steel Shark tem vários tipos. O Steel Shark é tipo uma Power Armor. Ok? São bem pauleiras. São suficientes para derrubar até um tanque. Uau. Tá vindo aí. Parece que a Senago não está brincando mais. Não? Tem como hackear ele? Não. Mas por que não? Porque o sistema dele é todo. A não ser que ela tenha o cyberdeck dela. Ah, lógico que eu tenho. Onde está essa cyberdeck? Ali, não. Esqueceu lá na nave. Não, né? Ela estava nos negócios, nos nossos pertences. Inelargável, né? É igual o kit do outro, tá sempre. É inelargável. Por isso que eu já coloquei tudo embutido no meu braço, é inelargável. Pode tentar, mas é bem difícil. Pô, é espada difícil. Do seu pai. Tem, você tem que estar perto da coisa. Do tipo seu assim, a uns, dele, uns 3 metros do negócio. Então, eu quero. Essa é a lógica. Não, eu quero procurando uma armadilha. Fazer um download assim, desses arquivos do negócio, assim, que não vai dar tempo de a gente investigar. Tem jeito assim. Pegar informação, assim. Baixar o máximo possível. É. Né? Então rola os seus computadores e tem que tirar 18. Né? Não deu? Não, peraí. Vai fazer download? É. Mais inteligente. 9. Não, é alto, hein? 16. Eu joguei muito FPS, né? Você precisa saber o que a gente tem que fazer com essas coisas. É, você só baixou alguns arquivos meio corrompidos, assim, mas. Ah. Informações meio dispersas. A gente não achou o negócio onde eles, os guardas guardam as armas deles. Granada, não sei o que, não sei o que lá. É isso aí, ele precisa de granada de plasma. Meu Deus, ele não tem granada de plasma, não, filho. Você tinha um pior grupo? Como é que chama esse lugar? Ele é só pra vocês. Onde você. Essa área onde fica as coisas dos prisioneiros, né? É uma área de segurança máxima, né? Então, as suas armas também estão lá, todas dentro de plástico, tudo assim. Mas as granadas estão lá, as que você tem aí. A gente já tinha granada antes? É. Como é que a gente foge da sala? A sala só tem essa porta, A sala só tem essa porta? Não, tem uma porta por trás e tem os tubos de ventilação. Ah, yes, tubos de ventilação. Tubo de ventilação. Eu voto pelo ventilação. Cabe. Ah, tubos de ventilação não tem computador. São enormes, porque é uma prédio muito grande. Ah. Porta dos fundos. Vocês podem sair pelos tubos de tubulação e você, pode baixar. Não, você pode baixar toda a planta de tubo de tubulação, assim, todo, tudo beleza. Assim. Só jogar um trem no ar, assim, vermelhinho, aí ele vai. Aí ele vai mapeando, assim, todos os tubos. Não, ela baixa no computador os planos. Então baixa o plano. Então rola aí de uma linha azul. Assim, rola aí de novo. O bicho tá chegando. Se ela falhar nessa rolagem, eu vou colocar daí. Não, uma granadinha de plasma. Não, agora é menos, 14. Tô com uma granada. Agora só. É 14 só. Deu quanto? Deu 9. Isso, mais computadores, mais inteligência. Entendi, mas deu. Tipo, tirei 4 no dado. Ah, deu 8 aí de computador. 5, 13, 4. E de inteligência? 5. Deu 9. Deu 13. Não deu. Então você, não tem problema não. Vocês têm que segurar a ponta uma rodada pra ela pegar, tá. Entendeu? Então nessa mesma hora que vocês estão lá vendo assim com ela, né? Ninguém vem camuflagem já, vocês podem chegar. A parede, né, que onde vocês estão assim, ela explode. E lá do lado de lá você vê, tem uma power armor, tipo aquele esquema, tipo Robocop assim, né? Mas só que é um cara dentro de uma puta armadura assim, com dois negócios enormes assim do lado. Ok? O bigode tá falando, nossa, se tivermos um psionico aqui ia ser ótimo, a gente poderia controlá-lo. Então agora iniciativa. Agora iniciativa nova. E nessa primeira rodada, Delta, aí você tenta de novo baixar os planos do sistema de ventilação. Não é possível, Nilton. Baixar tem que ser automático. Baixar o negócio. Iniciar. Não, você baixou, mas você tá investigando pra onde que vai. É o tempo que você tem pra você saber pra onde vai. Não precisa nem rolar. Então vamos lá, Ayla. 19. 19. É, inimigos, aí é o Shark, Steel Shark 2B. O Steel Shark 2B tem 7 mais 10 de 17. Esse é o famoso chefão de fase. Então, Delta. 11. Ô, Delta, então o seu foi automático, mas aí na sua rodada você vai ver o que, que você pode fazer. Boris. 10. 10. Bigorna? 13. 13. Bipac? 6. De novo? 6. De novo. Tá massa. Os tiros desse troço são bem violentos, viu? Eles têm recuo, assim, eles jogam a pessoa pra longe. Chegando, só que a gente tá com a visão. Beleza. Então vamos lá, Ayla. É, com a camuflagem ligada, eu vou correr pra cima do bicho. Vai correr pra cima do bicho? Correr pra cima, vou tentar colocar uma granada aqui. O bicho já viu a gente? Já. Granada. Não, tem um cara lá dentro, né? É um cara, um bicho com um cara lá dentro. Sei, mas não dá, por exemplo, pra aquele esquema da cordinha pra ele tropeçar, não vai fazer isso, né? Uma cordinha de aço assim? É. E aí você puxa. Nossa, o negócio é muito forte, muito pesado. Assim. Não, se você pegar um canão de aço, enfiar entre as pernas dele assim, ó. Bigora, ajuda! Oh! E o Bigora ficar segurando do outro lado, talvez caia, né? Mas só é. Mas sempre corre dele fazer assim, você. Ele tem que estar ocupado com outros. Com alguém que é rápido, que tem uma armadura muito mega velha. Já corri com a granada na mão. Cara. Já foi. Então vai lá. Você vai pra cima, dá a granada pro Bigorna, pro esse aqui, que ele aguenta. O bicho não consegue nem me ver por enquanto. Ele vai ter que fazer um teste aí a menos 6 pra me ver. Então vai lá, Ayla. Você vai lá pra cima dele? Ele vai ter que fazer um teste a menos 6 pra conseguir me ver, que eu tô fazendo isso. Senão ele nem vê. Ai. É. Esse bicho? Esse bicho tem. Ele especificamente tem eu especifiquei. Calor e elétrico. Ah, calor. Tá, ela acabou com tudo com esse menos 6. Tá, então tá. Tá bom, Madurinha? Eu especifiquei na hora de escrever. Não, esse capão. Não é só visual. Então, massa, você vê. Aí ele não percebe você chegando. E só rola assim pra ver se você foi bem seguido. Multibox? Ai, granada! Não, ele colocou no lugar certo. No lugar certinho. É. O que? Destreza? Isso. 11. Ah, então beleza. Só pra não. Aí você colocou, você vai colocar onde? No braço, no corpo dele ou numa das duas pernas? Uma das duas pernas. Yes, numa das duas pernas? Go for the legs! Beleza. Aí, essa sua explosão, ela tem um raio assim de uns 10, 20 pegar metros. Também, é isso, né? Vai pegar todo mundo. Não, mas aí você avisa pro pessoal. É, claro, claro, você avisou pro pessoal? Complicado. Toma de capacete, né, gente? Ah, agora você já toma de capacete. Todo mundo armadura, claro, também tem capacete. Menos o Bigorna. Menos o Bigorna. Agora dá um tapinha nas costas dele. Aqui, pra você estourar, pra dar tempo. Pra dar tempo pra você escapar. Você vai ter que estourar isso na próxima rodada, porque é 3 segundos, entendeu? Entendi. Pra dar tempo de escapar. É, porque você colocou nesse 3 segundos, então na outra, na próxima rodada você estoura. Ok. Agora o bicho. Ah, mas é, não pode, podia ter vestido uma roupa dos policiais lá de segurança que guardam o presídio, não. É que nunca vi. Ah, meu, os policiais eles têm equipamento. É? E tem aqueles três que o. Que o vocês mataram. Continua de sunga e colete. Você pode botar o colete do bicho. O colete é da 4. Só porque tá meio frio. 4 de RD. Não, mano, é. Ó, o bicho vai dar. Eu prefiro ficar sem comer. O bicho vai dar uma rajada. E vai pegar que todo mundo tá lá dentro, hein? Pegar todo mundo tá lá dentro. A Delta que tá escondidinha assim no canto lá, mano. Talvez, né? Hackeando aí não. E vocês estão com. A outra mulher tá dentro dele, né? Ah, em teoria, nesse momento eu tô lá embaixo dele, né? Nesse momento. Você tá embaixo dele, é. Você não pega, não. Lá. Mas vocês outros, depois daquela explosão, que é muito rápido, explode. Ela vem, aí vocês vão pegando cobertura, né? Okay. Então eu vou atacar com a penalidade da cobertura, tá? Então ele ataca com mais 10, vocês têm cobertura com menos 4, então deu mais 6 no ataque dele. Ele vai dar uma mega rajada com balas, assim, de calibre muito. Eu não tenho... Mas aquelas que atravessam parede, assim, como se fosse uma manteiga. Mas assim, a rajada não tem penalidade? Tem a penalidade. É... Penalidade de... Menos 4, então dá menos 8. Então eu vou atacar com mais 2. 12 menos 8, deu quanto? 4. Vou atacar mais com mais 4. 4, tá? Só que aí, se eu tirar 12, eu acertei. Acertou todo mundo. Não. Ah, é o dia do mestre. Qual dia não é o do mestre? Qual dia não é o do mestre? Eu joguei 11. Mas quase, foi quase. Foi quase. Dancinha da vitória do mestre. Foi quase. Foi quase crítico. Putz, grito. Qual dia não é? Então pegou todo mundo. Vou rolar aqui. Deu 8, 9. 10, 11. Deu 11 de dano e vocês são lançados a 3 metros para trás. Então tem gente que bateu na parede, assim, ó. Gente que saiu rolando no chão. Deu 11 de dano, então tira a armadura. O Deepak, você tem a armadura 8. Então 11 menos 8? 3. Entrou 3. 3 PVs. Eu tirei baixo, viu, no dano dele, viu? Bandeira 4 e 6. Caralho. Então, ok. É o dano da minha arma de sniper, só que ele atira rajada. Tipo, como assim, pode ter na próxima rodada, chega os 5 soldados que estão vindo junto com. Como calcula o PV mesmo? O Charles não tem ponto de vida. Como calcula o PV mesmo? Não. Bigorna não tem PV. Bigorna não tem PV. 20. Ah, não, tem. Achei. Tem? Tá aqui. Bigorna PV. Bigorna tem pontos de vida. Bigorna perdeu os pontos de vida. Power Armor. Vai lá, Bigorna. Você, depois do Bigorna é a Delta, depois da Delta o Deepak. O Boris e o Deepak. Vai lá. E aí, o Deepak vai querer fazer uma tática do. Yes! Let's go! Bigorna! Então o Bigorna vai correr pra pegar um. Cano. Um cano. Uhum. Cano de bobeira no chão. Tem uma granada no bicho pra estourar no próximo round. Ah, você fala, você avisou o Bigorna? O Bigorna não tem rádio. O Deepak sabe, então ele falou, vamos lá, Deepak. Ele falou, não, tem uma granada lá. Então eu faço o quê? Eu não sei. Pode atirar, pega a arma e atira. Não, o Bigorna não sabe, que ele tá numa situação que não é Marine, entendeu? Tá esperando que os Marines ajudam ele. Então, Bigorna, às vezes você pega o cano assim e tenta enfiar na área de controle do bicho, assim, entendeu? Pra, não pra pode espetar o cara. Quando vai explodir a granada? Vai explodir de que horas? No meu round, não é? No próximo round. Daqui é muito rapidinho, daqui é 18 segundos. Então o Bigorna vai pra lá bater ou o Bigorna pode só fugir? Ah, sei, não sei se dá tempo de eu ir lá bater e fugir, não sei de nada. Ah, o Deepak também não sabe, não. Não, o Deepak também não sabe. Nessa rodada. Dá pra bater sem. Dá pra bater. Entendi. Dá pra bater, porque é na próxima rodada que vai estourar o negócio. Mas vocês sempre falar bater? Estrategicamente o melhor é atirar no trem. De longe, vai de longe. Se falar bater, vai logo fugir depois. Yes. Isso. Então você vai pegar uma pedra, tacar ou atirar. Então o Bigorna vai tacar um cano. Que ele tá tacando. Tacar um cano, como se fosse uma lança? Jogos doido. Olímpicos. Bigorna participou dos Jogos Olímpicos que teve lá. Jogos Olímpicos de Moltares. Lançamento. Interplanetário. Jogos Olímpicos. Então rola aí. É, tudo bem que era arremesso de cachorro mutante. Mas vai ficar muito parecido. Quanto que é a perícia dele? É uns 4, né? 3? Perícia? Perícia. Deve ser 3. É, deve ser tudo que não for 3, né? Isso. Então é força, é destreza mais perícia. Ok. Mais 7. Deu. 7 com 4, 11. Com 5, 16. 16? É. Beleza. Pegou. Acertou e aí rola o dano dele. é, mais 4 do bastão de ferro. O dano dele é 1d6. Quanto que ele tem de força? 5. Então é 1d6 mais 2, se não me engano. Mais 4 do negócio, tá 1d6 mais 6. Exatamente. 10 de dano? Beleza. O negócio tem 5, então entrou 5, o negócio ficou travado no bicho. Assim. E entrou 5. Do PV do trem, PV do troço é 30, ficou com 25. Bom demais. E aí agora é a Delta. Delta. Nessa hora você acessa e você descobre uma saída via. Você descobre todo o caminho feito pelos tubos de ar. Um dos caminhos leva para aquela área da pirâmide, né? Aquele quadrado que fica fora da pirâmide que está obscuro. Que tá obscuro, tá, né? Um leva para lá. Outro caminho leva até para o hangar que tem 50 naves prontinhas com gasolina, tudo isso, beleza. E outro leva para uma das saídas que dá para aquele hangar que vocês chegaram pela primeira vez e que segue para Montaz. Onde tem a Deana, qualquer coisa também. Você pode perguntar pro Boris para ver o que ele decide, capitão. Né? Que ele é o capitão. Aí o Boris gasta essa ação dele pra a entrada do negócio é escondida, ou quando a gente entrava isso é muito óbvio que a gente... Não, é tudo pelo teto, assim. Não, a entrada, pois é, a entrada é escondida. É escondida. Porque ali eles não vão ver. Quando a gente não. Pode entrar e resolver depois. Não pode... Entrar depois na pirâmide? A gente tá na pirâmide, não? Não. Entrar na tubulação e resolver depois pra onde a gente vai seguir. Pode. Pode. Aí também. Eu só faço sinal pra eles, Não, você pode falar, porque vocês estão com um esquema de rádio. Tá. Então eu falo pra eles pra gente entrar na tubulação e entrar discretamente e tal, e aí depois a gente entrar lá dentro do chão. Ok, assim que eu matar todo mundo aqui, eu já tô indo. Então vai lá, Dipak, eu sim, sei agora, Dipak. É, esqueci, ela tem esse problema. Capitão, mete bom, atira com o seu. Então vai ter que ser. Atira com seu rifle no robôzão. Quer aprender pelo tamanho? Não, acho que deu sim. Deu 3 mais. Se você for um acaso abrir 3 um mais. Qual você vai usar? A gente vai cair, a gente vai iglesiar, vai ser só 3 mais 5 dá 8, né? 8 mais 4 dá 12. 12, mano. Vou mandar 2 pra ver se tem um negócio. Eu vou lá no hangar preparar a nave. Não dá, quem não ficar pra dentro vai ficar perdido. É isso. A gente só fica, só sabe pra onde tá indo com a Deus. 8, 11. Tem 11? Você 11 de dano? Eu posso ficar com ele. Ah, acho que o cara ia passar pro. É, mas não acho que é tipo siga a direita, vira segunda esquerda, não. Sabe? Tipo. Nossa, aí o Bia. O Tipak pega, mete uma tirombada. O robôzão começa a pegar fogo assim, mas aí dois soldados ficam do lado, dois soldados do outro, né? E eles estão mirando assim pra atirar. Na próxima rodada eles atiram. É, Ayla, agora. Boom na granada. Boom na granada. Então rola aí. Granada, o dano dela. Qual o dano da sua granada? 4 de 6, né? 5d6. Rola aí. 5d6 explosivo. 12. 14, só 16, ô, caralho. 16, na diária, né? Pega tudo no bicho e nos caras pega menos. Isso. 16. 16 de dano? O robôzão explode. E o robôzão explodindo leva os dois soldados do lado. Tudo isso explodindo cria uma grande barreira de fogo que os 60 soldados que estavam vindo por trás lá para tentar destruir vocês, eles não conseguem passar. Mas eles continuam atirando. Tchau, tchau, tchau, tchau. Ok, então podemos. Então tem. Ah, tem tiros randômicos chegando aí em direção a vocês. Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. E agora? Aí vocês vão para o canto. A distância dessas duas salas: da sala secreta e do hangar. Hã? Qual a distância? Da sala secreta e distância da gente ou distância uma da outra? Ah, andando pelos tubos? É. Ah, bicho, vai dar uns 15 minutos de caminhada pelos tubos, pros dois lados. A ideia seria se dava pra ir uma parte do grupo pra um, outra parte pro outro, e depois encontrar seria muito difícil. Nossa, eles são em lados opostos. Não, eles estão em 90 graus. Um tá pra aqui e o outro tá pra cá, entendeu? Leva 15 minutos pra voltar. 15 minutos pra ir e 15 minutos pra voltar. Ah, não, só se fosse pra mandar pro outro lugar, né? O que que era o outro lugar? Outro lugar é a saída, a porta é da frente. Pois é, então, mas os outros, um era de Ana, não era? Não, um é que você sai pra ir pra Montares. Você sai pra porta da frente, vai pra Montares. É, não, não, não. Você tem que achar, Diana. Ela tá te esperando na porta. São três opções. Um, hangar. Dois, saída. Pois é, mas o hangar também é pra três, pegar a nave e local pô, secreto. Dois é saída, gente. Tem que mandar ele pra outro lugar. Ah, lugar secreto. Tem um hangar, dois saída, três andar lugar um secreto, tá? Eu posso ir pro secreto. Eu também quero ir pro secreto. Zerador. Então tá. São é. Não, tem um lugar secreto. A gente vai usar muito tem ouro que lá. Tá no aqui, ouro. Tá em preto, tá assim, tá em preto. Não, vem pra lá que é a única coisa. Vai ser onde vai estar a nave. Vai ser a única coisa que a gente vai ter pra poder... A gente não veio aqui pra investigar? Pois é, então. Nossa missão é essa. É 15 minutos, hein? Tá. Então, massa. E aí, vou dar o pi. Estamos aqui numa boa hora para terminar. Na sessão que vem a gente continua. Isso é uma porta. Nossa, isso aqui é o grupo que tá espalhando mesmo. Um tá outro lado da galáxia. Dois demais. Não, só na lua. Então, massa. Ah, eu tô esquecendo de dar ponto de experiência. Ah, ok? Tem? Ué, se você não quiser, então não dou, não. Não, quero. Então é o seguinte, vim na sessão é um ponto. E vim na sessão é um ponto. Então ganha um ponto. Esse ponto pode ser gasto para comprar perícia ou vantagem. Vantagem é 2 para 1, perícia é 1 para 1. Então você pode aumentar alguma perícia. O máximo das perícias é 5, ou pode comprar uma perícia nova. O que que tá? Tem a venda? Hã? Tem, ué. Você inventa. Pensa o que exemplo, você acha. Maquiagem. Interessante. Então a gente já tem aqui do lado. Essa dois pontos. Pois é, então tem dois pontos. E quando tem um risco muito grande, por exemplo, hoje vocês foram presos e tal, hoje foi uma sessão mais heavy metal, né? O outro quase perdeu a nave, morreu todo mundo lá. Então hoje ganha mais um ponto extra. Então vocês estão três pontos. Uau! Tá? Pode comprar uma vantagem nova, por exemplo. Né, com 3 pontos dá pra pegar uma vantagem nível 1. Vou aumentar mais uma coisa. Se você sentir que tem alguma coisa que seu personagem está faltando, ali, né? Ou alguma perícia que está baixa. Uhum. Entendeu? Por exemplo, você pode botar uma aqui, pra você arma branca ficar 5. E aí você virou você Mega Mestre. Isso. O antes vai comprar. Você quer pilotagem, por exemplo? Então bota pilotar. Fumando. Parcimônia. E aumenta mais um pouco nele. Sem insatez. Tem vários pra você comprar. Bullying. Tem mais. Hã? Bullying com o capitão. Já gastou um aqui? Um aqui. Nós somamos mais dois, né? Agora eu entendi porque o nosso grupo é conhecido por carnificina. O capitão que é o bombinho do grupo. Aumenta a frente. Pá, tô tacando metal, tô atirando o cara, Lembra de Cavum 4? Em Cavum 4. E o chefe lá, o cara da bomba assim: por favor, gente, não repita a canibicina de Cavum 4. Vocês vão acabar saindo e destruindo o planeta inteiro. É, né? Igual foi na outra. A gente tá entendendo agora que é culpa do capitão. O capitão é dar o tom do grupo, né? Massa! Isso mesmo. É o grupo Sangue no Zóio. Grey Wolf Sangue no Zóio. Isso aí. Então, massa. Então agora encerra o Space Cthulhu. Space Cthulhu! Hidrocast.